Olá, ouvinte! Começando feliz hoje, mas... Eu estou muito feliz! Vamos à terceira edição do Escudo do Mestre, o seu podcast de dicas e conselhos e coisas muito interessantes para se saber de RPG. Bom, vamos começar então, como já de praxe, com a nossa notícia da semana, ou da quinzena, né? Não sei como é que vai ser a periodicidade do podcast ainda. Verdade. Então, vamos lá. Qual que é a notícia? Bom, a notícia que saiu hoje, essa semana, que a gente achou legal de comentar, é a compra dos direitos de publicação de board games, card games e RPGs baseados no universo de Star Wars pela Fantasy Flight Games. Para quem não conhece, a Fantasy Flight Games, ela faz a edição mais moderna do Warhammer RPG, do Warhammer 40K RPG, e do Warhammer Fantasy RPG também, além de uma série de outros produtos de board games e de card games de altíssima qualidade. Nossa, eu acho que no mundo ela é mais conhecida como uma fabricante de board games, né? Eu acho que agora eu tô entrando mais no mundo dos board games, lendo mais, me informando mais. Eu acho que, sei lá, 8 a cada 10 board games que eu conheço é da Fantasy Flight. E são muito bons. Eles têm board game de Game of Thrones, por exemplo, né? É muito... O Battlestar Galactica, que o pessoal gosta muito, é deles. É bem legal. E os primeiros produtos que eles anunciaram dessa nova linha foram um board game. Que vai se focar em batalhas entre X-Wings e TIE Fighters. Interessante. E o segundo produto foi um card game, que é o Star Wars Card Game. E detalhe que, assim, é um card game cooperativo, né? Você, nesse estilo, é diferente do Magic, né? Que talvez os ouvintes sejam mais acostumados. Que é aquela coisa um contra o outro. Nesses sistemas cooperativos de card game, os quatro jogadores meio que jogam juntos atrás de um objetivo. Uhum. Pelo que eu consegui entender, vai ser aquela mecânica de a cada turno você sacar uma carta... que vai ser uma carta de situação, alguma coisa ruim, uma crise, alguma coisa que vocês têm que resolver, e aí vocês vão gastando as suas cartas para resolver aquela situação. Muito potencial. E por enquanto nenhuma palavra sobre RPG, né? Mas com toda certeza, quando sair, e vai sair eventualmente, a Fantasy Flight ela vai fazer um trabalho diferenciado em relação ao RPG, porque eles são muito bons. Pode esperar aí alguma coisa bem diferente, seja um RPG com caixa, props, carta e o diabo, ou só um livro muito, muito bem feito. Essa é a primeira pergunta assim, que eu quero levantar rapidinha. Você acha, então, você realmente confia que vai sair um RPG novo de Star Wars pela Fantasy Flight? Porque eles podem não lançar, não sei, ficar só com card game e board game. Claro que vão. Pense, eu acho que é uma franquia muito rentável. Ela vai ficar ela está sempre em evidência, mas vai ficar mais ainda com o lançamento do Old Republic agora no final do ano, o MMO de Star Wars novo. Verdade. E por que não lançar? Eles certamente conseguiriam lançar um produto competitivo e que já tem um público-alvo selecionado. Todo mundo que comprou lá o seu Star Wars Saga vai comprar um. Era justamente esse o ponto. Será que depois de Star Wars Saga tem espaço para um novo RPG de Star Wars? Ou Star Wars, ou você não vai conseguir tirar aquele jogador do Saga e trazer ele pro seu novo sistema. Bom, você pode ganhar um outro jogador, mas, enfim. Cara, o mercado americano de RPG, pelo menos no meu entendimento, ele é extremamente volátil, líquido. Os americanos gostam de novos sistemas, novos jogos o tempo todo. Para eles não é um problema trocar uma edição de RPG. Por exemplo, o problema maior da quarta edição ter saído na época do D&D, por exemplo, não foi que estava trocando uma edição, que era muito cedo, não era nada disso. Foi as regras que não agradaram. E por isso você teve toda aquela questão das Edition Wars. Mas não foi por haver uma nova edição. O americano gosta disso. Ele sente que o jogo está vivo. Enfim, é assim que o mercado deles funciona. Saber que é um novo jogo de Star Wars por uma empresa com um extremo renome no assunto de RPGs, afinal de contas... Os RPGs do Warhammer, eles são, depois do D&D e do Pathfinder, os mais vendidos nos Estados Unidos. Então, com certeza, eu acho que vai ter público, sim, para um RPG de Star Wars novo, independente do Saga ser muito bom ou não. Simplesmente por ser novo. Simplesmente por ser novo. Uma coisa que eu achei interessante é que os dois produtos anunciados, eles são bem situados na Rebellion Era, né? Na era da trilogia clássica. E é uma era que há um tempo ela parou de ser explorada, né? Ela foi muito utilizada durante anos e anos com romances, com jogos, etc. Mas depois de um tempo, ela foi meio que um pouco deixada de lado. Você pode ver animações ou jogos, eles pegam uma parte antes. O quadrinho que mais está vendendo de Star Wars é com um pedaço depois. E a Rebellion Era, a Era da Rebelião, ficou, não sei, um pouco atrás, assim, acho que não tinha tanto destaque. Tanto é que os próprios Star Wars Saga, ele é meio genérico quanto a era que você pode jogar, né? Sim, tem todos os suplementos de era, né? Mas o livro básico você pode começar jogando em qualquer era. Sim. E esses não, esses são produtos voltados para a Era da Rebelião. Você acha que caso venha um RPG, ele vai seguir essa tendência, jogar o jogo ser voltado para a Era da Rebelião? É uma boa pergunta, eu não tenho certeza. Se eu tivesse que opinar, mercadologicamente falando, eu acho que sábio seria lançar um RPG na Old Republic. Pra pegar a empolgação do MMO. Mas vamos ver o que vai vir por aí, não é? É, então, eu... Sei lá. Não, eu ia encerrar as notícias de hoje. Você tem mais alguma coisa pra comentar? Não, eu ia falar que, sei lá, isso ficou... foram as dúvidas, mais ou menos, que eu fiquei na cabeça. Entre isso, seria mesmo, se sairia mesmo um RPG, etc. Mas eu fiquei extremamente empolgado, tô louco pra ver. Ah, e eu tô absurdo pra alguém comprar um game. Um ponto que eu acho que vale destacar é que os RPGs de Warhammer 40K e do Warhammer Fantasy da Fantasy Flight são extremamente carregados com lore, com fluff, com história desses cenários, mas de uma maneira muito bem descrita e compreensiva. Eu acho que a gente pode ter num eventual RPG um dos melhores compilados do universo Star Wars num lugar só. Porra, isso me empolgou. Seria muito legal comprar um livro e ter um compiladão, assim, uma linha do tempo bem feita. Se eles seguirem o padrão do Warhammer 40K e do Fantasy, mas pode ter certeza. Então vamos para o tema de hoje? E qual é o tema de hoje? O tema de hoje são os mundos selvagens. Que pariu! Ou melhor dizendo, Savage Worlds RPG. Hoje nós vamos estrear uma das muitas coisas que pretendemos fazer aqui no Escudo do Mestre, que é um review de sistema. A gente vai falar um pouco de como é o sistema, como ele funciona, para que ele pode ser usado, os pontos positivos e negativos dele, como comprá-lo, onde encontrá-lo, esse tipo de coisa. Pra mestres, que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Exato. Para mestres e jogadores que estejam interessados em um novo sistema, uma nova opção de jogo e que não queiram fazer um salto de fé e comprar sem conhecer, ou que prefiram... às vezes é uma opinião, enfim. Ou de repente não conhecem, escutam o nosso podcast, passam a conhecer e gostar da coisa. Muito bom. Bom, nosso formato, a gente vai primeiro explicar um pouquinho o que é o Savage Worlds. Então, Victor, começa aí. Bom, o Savage Worlds, ele é um sistema ganhado pelo Shane Lace Hensley, né, da Pinnacle Press. Ele foi um RPG que causou um grande furor no seu lançamento. Ele chegou a ganhar o prêmio Ennis, né? Não sei se ganhou o Origins, mas o Ennis ele ganhou como o melhor, como jogo do ano, melhores regras, melhor novo produto. A premissa básica desse sistema, que vem estampada na capa, são três palavras: Fast, Furious and Fun, né? Numa tradução livre: rápido, furioso e divertido. O sistema, ele tem essa coisa, você tem que ler o livro, quando você termina de ler o livro, você basicamente tem um entendimento das regras, sem precisar voltar, ele é extremamente fácil na sua compreensão. Ensiná-lo para outros jogadores, como a gente vai falar mais pra frente, é fácil de pegar as mecânicas básicas, e ele é divertido pra caralho. Resumo, né? Ele é divertido pra caralho. Você pode ver que a nossa opinião do Savage Worlds, a princípio, ela é muito boa. Então, mas vamos destrinchá-lo aos poucos aqui pra ver. Mas nós vamos tentar conter a empolgação e apontar pontos negativos, ouvintes, tá? Não vamos exato. Pouco. Mas se nós conseguirmos convencer os ouvintes de que é um bom sistema, a gente fica feliz também. É, amém. Lembrando que o Savage Worlds vai ser lançado no Brasil em português pela Retropunk, aparentemente até o meio do ano que vem. Exato. Se você tiver um pouco mais de curiosidade, tiver problema com o inglês, se eu não me engano, tem o Quick Start das regras no site da Retropunk. Sim, eles têm algumas coisas lá de regras, sim. Já dá pra você brincar um pouquinho com o sistema. Mas aí fica outro conselho, né? Se você joga RPG no Brasil, tente aprender inglês. Vale a pena. Eu acho que esse é um conselho muito importante, cara. Tente aprender inglês. É um investimento que vale demais. Pra quem gosta de RPG, é necessário. Pra quem gosta de RPG, é mesmo. Bom, o nosso formato aqui do review, a gente vai falar um pouco de cada capítulo do livro, o que que ele traz, como ele se explica, enfim. O primeiro capítulo, então, é o de introdução, em que ele basicamente explica o que que é o Savage Worlds. O que é uma coisa interessante de demonstrar é, o Savage Worlds, a proposta dele é ser um sistema muito simples, rápido de jogar, rápido de aprender e ao mesmo tempo genérico. O que para muita gente pode parecer incompatível porque está acostumado ao GURPS como sistema genérico. Exato. Ele traz logo nesse capítulo de introdução uma série de settings, cenários, que a própria editora lança, né? E você já começa a ver, você tem Velho Oeste, você tem fantasia medieval, você tem ficção científica de mais uma maneira diferente, super-heróis, tudo com o mesmo sistema. Japão feudal. Japão feudal, boa, bem lembrado. Entre tantos outros. E todos são muito bem feitos, a gente vai falar disso depois. Uma questão interessante também do modelo... Ah, sim, vamos lembrar. A versão que nós estamos usando para este review é a Deluxe Edition, que foi lançada nos Estados Unidos em PDF, por enquanto apenas, em julho. E em agosto, vai ser dia 15, vai ser lançada a versão impressa, em capa dura e tudo mais. Lembrando, essa é a versão nova, mas não é a mais famosa. A mais famosa é a Explorers Edition, né? Uhum. Que é a versão do RPG que é vendida, comercializada nas lojas, etc., por $9,99 doletas. Pois é, a versão Deluxe, ela vai ser um pouco mais cara, vai trazer, que é essa aqui, que a gente está fazendo, ela traz meia dúzia de mudanças, assim, não é muita coisa não. E que ficaram disponíveis de graça para quem já tinha o Explorers Edition. Então é uma demonstração de que a empresa, ela respeita bastante seus consumidores. Muito até legal isso. É, com certeza. Algumas coisas interessantes a falar. Que tipo de dado você usa com o Savage Worlds? Todos. Pois é. Embora muito raramente o D20. Você vai usar D4, D6, D8, D10 e D12 numa base constante. D4, D6 e D8 acho que foram os dados mais usados no meu jogo. D12 muito raramente, e o D20 não foi usado. D20 se usa pra muito pouca coisa nesse sistema. Uhum. Que mais? Acho que uma coisa que a gente não falou e que é interessante, né? Que a ideia toda do sistema de regras é trazer um feeling de aventuras pulp para qualquer cenário que ele tiver. Então é aquela coisa. É difícil traduzir o que é pulp. Eu acho que o pulp só já daria um episódio por si. Verdade. Mas a melhor coisa que me perguntam quando falam o que é pulp, eu falo Indiana Jones. Responde. Aquele tipo de ação. Imagina uma cena de ação de Indiana Jones, você está imaginando uma cena de ação que esse sistema foi feito para fazer. Muito bem. O que é bem diferente de você jogar um D&D classicão lá, em quarta edição, em que é uma ação mais tradicional. Ou mais anime, dependendo da edição. Enfim. Outra coisa muito interessante do sistema do Savage Worlds é a maneira como ele lida com iniciativa. Mas você quer falar isso agora ou deixar pro capítulo de combate? Não, vamos deixar pro capítulo de combate, vai. Beleza, então acho que já vale a pena a gente entrar e falar um pouquinho que é o que você que comprou, que tá com as suas mãos no livro, enquanto no capítulo 1, a criação de personagens. Exato. Capítulo, o sistema de criação de personagem deles é muito simples, rápido de fazer, se comparado com outros sistemas como GURPS, como D&D 4ª edição, D&D 3ª edição, D&D 3.x edição, não importa. São os mais jogados, né, o pessoal conhece mais. Ele é muito mais simples de você fazer a ficha, mas nem por isso menos completo. Ele começa, então, com uma passada nos atributos, rapidamente. Nós temos 5 atributos nesse jogo, que é Smart, a sua inteligência, Agility, agilidade, Spirit, que seria uma medida da sua força de vontade e coragem, mais ou menos. Pois é. Força normal, e Vigor, né, sua resistência física, etc. Todos os atributos vão ter um dado associado a ele. Quanto maior o dado, melhor o atributo. Nesse ponto, eu acho que é melhor uma elucidação maior, porque o meu grupo teve algumas dificuldades com isso. Normalmente, quando você vai jogar RPG, o seu atributo ele é ponto. Você põe lá, tem força 4, força 5, força 18, força... enfim. Que você atribui pontos e esses pontos vão virar alguma coisa aí depois no sistema. No Savage Worlds, o seu atributo é um dado. Então é aquela coisa, se a sua força for um D4, você é fraco. Se a sua força for um D6, você é uma média humana. A sua força é um D8, você é mais fortão. E por aí vai. E esse dado vai ser utilizado para você rolar esse atributo. Depois a gente vai falar isso em detalhes. Mas é legal falar que isso é muito intuitivo, porque o jogador fala, minha força é D8, o que eu faço para rolar minha força? Você rola um D8. Exato. Então, isso é bem legal. Isso é muito intuitivo, muito bacana. Além dos seus atributos, você tem as perícias. Esse jogo ele usa um set fechado de skills. São poucas skills, eu acho que são 22 skills, mais ou menos, relativamente pouco. As skills, as perícias, elas tentam ser o mais abertas possíveis. Suas perícias são algo como lutar, atirar, que basicamente lutar cobre todo tipo de combate corpo a corpo. Atirar cobre qualquer forma de ataque à distância, menos que seja alguma coisa arremessada, porque se é a perícia, arremesso. E por aí vai. Então, são perícias muito amplas nesse aspecto. Reparos, por exemplo, que é uma, ela vai incluir todo tipo de reparo em todo tipo de equipamento. Então, são perícias muito amplas. Lockpicking, né, para você usar para abrir portas, mas desarmar qualquer coisa. Pode até ser armadilhas. Ou uma porta, ou uma bomba, talvez, não sei. Pois é. Sim, sim. E depois você tem as características derivadas. Quem joga D&D está acostumado com esse tipo de coisa, que é como classe de armadura, bônus base de ataques, jogada de salvamento. Só que aqui elas são poucas e são bem diretas. Você tem o seu carisma, essas derivadas você não compra elas, elas vêm de outros atributos da sua ficha. Então carisma, que vai ser o influencia, ele influencia todas as rolagens sociais. A priori ele é zero e ele pode mudar com vantagens ou desvantagens que você compra. A gente fala daqui a pouco. Aí você tem o seu pace, que é a sua velocidade, o quanto você anda. Deslocamento, por todo, né? Deslocamento, isso. Sim. O parry, que é o bloqueio, sei lá. Defesa. Que é a sua defesa contra... é a sua classe de armadura, a sua defesa contra ataques corpo a corpo. Lembrando que esse parry vai ser um número fixo, e basicamente ele vai ser a dificuldade que um oponente tem que rolar para te acertar. Exato. Todas as características derivadas são números fixos. São números fixos. Nenhuma é dado, como os outros. Exato. E você tem o toughness, que pode ser traduzido como... a resistência, eu falei com os meus jogadores. Por causa... resistência, porque esse é o termo que usa no Mutantes e Malfeitores. Já estava um pouco acostumado. Salvamento de resistência. Pode ser toughness, pode ser, então. Que ali funciona como... eu não vou explicar o toughness agora, mas quanto maior o toughness, menos dano você vai tomar. Mais difícil é de você tomar um dano. Isso, boa. Aí você passa para os edges e os hindrances, que podem ser literalmente traduzidos como vantagens e desvantagens. Exato. Famosos companheiros de vários outros sistemas de RPG por aí. Aqui eu já dou uma parada para falar, olha, vocês veem que a estrutura do jogo, ela é bem clássica. Atributos, perícias, vantagens e desvantagens. Ele, por enquanto, assim, com essa mecânica, ele parece não acrescentar nada de novo ao sistema. Mas quando a gente chegar para discutir as regras, a gente fala um pouco mais sobre isso. Pois é. Então, Aí você tem equipamento que você vai comprar depois, todo personagem inicial tem uma determinada quantidade de equipamento. Que pode comprar. Uma coisa interessante do livro, já que a gente está fazendo um review aqui, é que ele traz depois uma série de personagens prontos, arquétipos. Investigador, líder, mago, lutador, já pronto. Tanto para as pessoas terem uma ideia de como é, quanto para você usar numa aventura de convenção, por exemplo, ou uma aventura one shot, que você pegar e tá com a ficha pronta e fazer, já acabou. Ele tem... Uma coisa que eu... Ah, sim, pode fechar. Não, não pode fechar, não. Uma coisa que eu gostei, por exemplo, já que você falou isso... E que eu acho que facilitava bastante, apesar de eu no meu jogo não ter usado, depois a gente fala um pouco das nossas impressões, é na parte das vantagens ou edges, tem os edges de profissão. Que é um edge que você compra que vai refletir mais ou menos o, como se fosse o kit de personagem desse jogo. Pode ser, mas eu acho melhor... Vantagens e tal. Sim, sim. Mas a gente detalha isso quando a gente for falar dos edges. Não? Ah, é que você já tava entrando em Gears, eu achei que você já tava passando pra... Não, ainda vou falar das raças, que é uma coisa muito importante. Ah, tá bom, beleza. Porque isso é uma coisa que eu achei muito legal. O Savage Worlds, ele é um sistema que a proposta dele é ser genérico. Ele cumpre muito bem essa proposta. Então, ele tem uma parte aqui que ele fala de raças para o seu personagem. Como fazer uma raça. Ele traz uma lista de várias raças, que vão desde android a meio elfo, passando por povo das águas, povo que voa. Ele cobre bem alguns arquétipos de fantasia medieval, alguns de ficção científica e space opera. Exato. E essa coisa de construtos, etc. E dá uma pincelada. Você tem com esse livro um bom pool legal de raça. Mas o que eu achei realmente muito legal foi a parte que ele traz de fazendo suas raças. Muitos sistemas genéricos têm algo parecido, mas esse aqui eu achei o que eu vi mais bem feito. Ele tem uma simples até. Mais simples também. Ele tem uma regra bastante simples. Ele chega e fala, olha, todo humano começa com uma vantagem. Começa com uma vantagem de graça. Isso é todo humano tem isso. E isso é uma vantagem de 2 pontos. Aí ele traz uma lista enorme. Não tão enorme assim, mas ele traz uma lista com vantagens de 3 pontos, de 2 pontos, de 1 ponto, e desvantagens de 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto. No final das contas, você pode montar a raça do seu personagem, pegando essas desvantagens e vantagens, elas têm que se equilibrar, você tem que ficar com 2 pontos positivos no final, que é o equivalente a um ser humano. E eu não usei a parte de criação de raças no meu jogo, mas você usou, né? Usei. O que que você achou? Eu achei muito rápido, eu achei muito simples de criar uma raça. Só para os ouvintes terem uma ideia, são coisas do gênero. Uma habilidade de 2 pontos, minha raça tem asas e pode voar, por exemplo. Ou então, minha raça tem uma resistência muito grande a fogo e a calor e a pressão. Ou minha raça tem mais carisma. Ou ela tem um atributo que ela começa maior. Por exemplo, um elfo poderia começar com sua agilidade em um D6 em vez de um D4. É, a gente não falou isso, mas todo mundo com os atributos começam em D4 e D6 seria a média humana. É, em termos... Depois eu vou falar de como montar personagem, né? Acabou na hora que a gente for fazer um apanhadão no capítulo. Mas eu achei muito simples, muito fácil, porém tem o potencial pra combar. Eu acho que não dá pra chegar e falar, jogador, monta a sua raça. Essa quer jogar de meio dragão? Monta o meu dragão aí pra mim. Sendo porque o jogador, obviamente, ele vai pegar coisas que ele quer que sejam boas na ficha dele e vai descartar coisas que ele não acha interessante pra... aquele personagem. Eu tive um jogador, por exemplo, que ele queria fazer um personagem mago. Ele falou, e tem uma desvantagem que você nunca pode subir a sua força. Ele falou, vou fazer o quê? Minha raça nunca pode subir a força dela. Isso ficou, não fazia muito sentido pelo conceito da raça e ficou uma coisa muito forçada, só aproximava pra ele apelar. Então, entrou no combo, né? Exato. Então, se você for fazer uma raça, faça eu acho melhor, conversar com o jogador o que ele quer nessa raça, o que, que ele acha interessante, e o mestre faz a raça como preferir. E aí você que tem com as vantagens e desvantagens que façam sentido para uma raça inteira e não só para aquele personagem. Muito bom. Um exemplo interessante, um dos meus personagens quis porque quis fazer um meio dragão. Eu deixei. E era uma aventura mais curta e tal. Eu falei, tudo bem, pode ser um meio dragão. E ele falou, ele pegou uma série de vantagens e na hora de balancear, tem uma desvantagem que é assim, o seu personagem tem que ficar imerso 1 hora por dia em água, ou ele vai começar a ficar cansado. Não fazia muito sentido pro meio dragão dele, que era um meio dragão azul, ligado ao elemento do ar, Então, eu peguei essa desvantagem e falei, você vai ter que ficar uma hora por dia voando entre as nuvens para se recarregar com eletricidade estática, por exemplo. Vai ter que plugar na tomada. Exato, exato. Então, mostra que é um sistema muito flexível para você trabalhar e criar suas raças. Ele ainda tem uns conselhos de balanço, tipo, ah, nunca passa de tantos pontos, entre vantagem e desvantagem. Então, é um ótimo sistema para criar raças. É muito legal. Eu vou falar pro ouvinte assim, eu tô com essa página aberta, gente, é uma página de criação de raças, com tudo isso que a gente falou, a parte de criação, uma página. Uma página. Sabe, tipo, isso não é o centro do livro que demora 150 páginas para falar. Tudo bem, não é um sistema perfeitinho, tarará, tarará, você tem que ter uma visão do mestre por cima, às vezes, para impedir algum combo mais broken, alguma coisa assim. Mas enfim, uma página. E é muito bem feitinho. Muito bem feito. Aí a gente passa para as perícias agora. Certo. Ele tem algumas regras de perícia que específicas que eu acho muito interessante. A primeira é a questão da familiarização. Como as perícias são muito amplas, ele deixa de uma maneira mais subjetiva o que você pode fazer com elas ou não. Mais ou menos assim, você tem a perícia de dirigir, você, em tese, sabe dirigir qualquer coisa. Mas se o seu personagem sempre dirige carros, na hora que ele for pilotar um avião, ele pode, mas ele vai ter uma penalidade até ele se acostumar a pilotar aviões. Que é uma penalidade de menos 2, que é um pouco pesado, a gente vai falar do sistema depois. Mas eu achei interessante essa maneira de você não ter um faz-tudo pronto na mesa e da história do seu personagem contribuir mecanicamente para o jogo. Ah, eu só gostaria de, sei lá, fazer um comentário. Eu não lembro se eu li ou se não li, se tinha uma regra variante. Mas tem alguma coisa para você, por exemplo, colocar tipo uma especialização e ganhar um bônus numa rolagem para aquela perícia, para aquela coisa? Ou, por exemplo, lutar, sei lá, espadas, que seria, sei lá, acho que talvez a especialização que 99% de jogadores pegariam. Mas Tem alguma coisa nesse sentido? Não consigo lembrar. tem. Só que ou isso está refletido em vantagens, nos edges. Essa é normalmente refletida em vantagens nos edges, na verdade. Né, na perícia per se não Não tem. tem, não tem. Muito bem, muito bem. Uma coisa que eu achei muito interessante é que ele faz uma diferença entre o conhecimento comum e conhecimento específico. Eu usei nos meus jogos e fez uma diferença muito legal. Sério, eu não sei como é que foi. Funciona assim, eu primeiro vou explicar como funciona e como é que foi no meu jogo. Tá bom. Funciona assim, o conhecimento comum que o sistema traz, ele chega e fala, tem coisas que todo personagem que vive em um determinado mundo sabe. Todo mundo que vive no mundo do Senhor dos Anéis sabe quem é Sauron, sabe o que é Mordor. Você não precisa ter uma perícia história para saber quem é Sauron, quem é Mordor. E então o que ele chega e fala? Para uma coisa que faria sentido o seu personagem daquele background, daquele histórico saber, você pode fazer um teste de inteligência simples e saber essa informação. Sendo que, aí pode ser modificado e tal, mas o fato é, vamos supor, meu personagem é um soldado. Eu fiz um personagem soldado, lutou em várias guerras. Eu não tenho uma perícia, conhecimento histórico de guerras, ou tática, ou unidades militares, ou qualquer coisa assim. Mas, se eu chego numa. Eu tô numa situação, isso aconteceu no meu jogo, em que eles estavam. Tinha um exército próximo, eles escutam duas trompetas desse exército. Eles sabem que era um exército de Minotauros, era Tormenta. O personagem que era um soldado, ele fez parte do exército de Uden. Ele falou, olha, eu como fiz parte do exército, e eu devo saber, eu não fui oficial, mas eu era soldado. Eu sei o que significam essas duas trompetas. Eu falei, olha, faz todo sentido do mundo um cara que é soldado saber esse tipo de coisa. Faça um teste de conhecimento comum. Ele passou no teste, então você sabe que eles estão mandando um destacamento de soldados para fazer uma missão de reconhecimento na floresta. Esse conhecimento comum é uma rolagem do atributo, né? Do Smart. Isso, do atributo inteligência, dos Smarts, é. Smart. Esperteza, como eu traduzi no meu jogo. Esperteza, pode ser também. Esperteza. Então, é uma maneira que eu achei extremamente legal de fazer o personagem, ele colocar o tempo todo o background dele, pensando, poxa, mas o meu personagem, ele é um bardo, ele é um viajante, então ele provavelmente sabe qual que é a estrada para tal lugar. Aí você faz um teste de conhecimento comum. Enquanto o conhecimento específico, que é você tem uma perícia que você compra especificamente para isso, é muito mais técnico e detalhado. O cara com conhecimento comum, na mesma situação do militar, ele fala, ah, eu sei que é um destacamento que foi mandado para fazer uma missão de reconhecimento na floresta. Um cara que tivesse conhecimento específico, exército, por exemplo, ele poderia dizer, ele é um destacamento de 40 homens armados com esse tipo de coisa, que vai ter uma missão assim, que vão se dividir em quatro grupos de 10 e vão fazer a passagem pela floresta de tal maneira. Legal. É um conhecimento muito mais aprofundado. Então eu achei essa mecânica muito, muito legal. Bacana, bem legal, bem legal. Eu vou tentar usar isso no meu jogo. Eu achei que fez uma diferença muito legal. Beleza. Caracterizou muitos personagens. Bom, aí você tem a lista de perícias, né? Acho que não precisa falar todas. A gente não vai ficar falando perícia por perícia. Tem alguma coisa que você queira comentar delas? Eu só achei legal a escolha. Ele tem poucas perícias, mas eu achei legal a escolha de algumas. Por exemplo, boating, que é navegar. Você vai navegar um barco. Uhum. Ou gambling, pra você jogar jogos de azar. Exato, muito boa. Que é uma coisa um pouco diferente do que você vê por aí. Mas faz parte do clima genérico do sistema, eu acho, né? Eu acho que faz. É, traz um pouco do clima genérico e eu acho que elas refletem também um pouco da coisa do pulp. Também. Né? De novo, você tem uma perícia só para jogos de azar, gambling, tá praticamente implícito o uso dela para roubar no jogo. Ah, com certeza. Ele inclusive traz regra para isso. Inclusive são as regras, basicamente. Então você já vê para onde que o sistema tá te direcionando, né? Ele quer confusão, anarquia ou caos. Pois é. Bom, vamos agora. Ele tem as desvantagens. É, que são os hindrances. E aí, ele é uma coisa que eu acho muito interessante que ele traz, que é o seguinte. Muitos pessoas têm críticas a sistemas de RPG com vantagens e desvantagens. É uma crítica razoável. Porque, via de regra, como são muitos jogadores, é muita gente, as desvantagens elas ficam... em segundo plano. Então parece que é aquela coisa que você compra só pra ganhar pontos na sua ficha e que você não usa de fato no jogo. Que o mestre acaba não usando. Exato. E vários sistemas tentam resolver esse problema. O Mutantes e Malfeitores, por exemplo, que ele dá um bônus toda vez que a sua vantagem e desvantagem entra em jogo e tudo mais. No Savage Worlds, eles falam isso, tem uma tabela, tem uma parte que é os autores falando sobre as escolhas de design. O que eles dizem é que, mecanicamente, você só pode pegar, na hora de construir seu personagem, uma desvantagem maior e duas desvantagens menores. Elas são divididas aqui e tal. Eles falam que eles já levaram isso em consideração, é que você pegou essas desvantagens na hora de fazer a ficha. Então, para ficar equilibrado, ele assume que todo mundo pegou. Isso daí. Então, essas desvantagens e vantagens, elas são mais um incentivo interpretativo do que uma questão mecânica para ganhar bônus ou não ganhar bônus per se. É, ela tem desvantagens que são desvantajosas, que vão dar uma penalidade geralmente em torno de menos 2 em algum teste, que nesse sistema a gente vai falar mais para frente, mas menos 2 faz a diferença. Exato. Mas a maioria delas, de fato, é alguma coisa como linguarudo, né? O Big Mouth. Uhum. Você não consegue guardar segredos, acaba dando sempre com a língua nos dentes. E por aí vai. No meu grupo, arrogante. No meu grupo teve quem pegou arrogante, quem pegou teimoso, né? Stubborn. E por aí vai, sabe? Sendo que, isso é uma coisa interessante, ele também tem essa mecânica de incentivo. Toda vez que você... Na verdade, ele é bem genérico, mas ele fala que o mestre deve recompensar um jogador que interpretou bem as suas desvantagens, dando pra ele um bene, que é um benefício. A gente já vai falar disso depois. É. Tá, o bene é uma coisa legal, uma cereja no bolo nesse jogo. É verdade. Então, é pra isso que elas servem. Tem várias opções, elas são muito legais pra você dar aquele gostinho a mais pro seu personagem, sabe? É. E eu só falo. Não, pode falar. Eu só ia falar que, assim, a desvantagem, as maiores dão 2 pontos e as menores cada uma dão 1 ponto, né? Isso. E por exemplo, a compra das vantagens, só pra vocês terem uma ideia, cada vantagem custa 2 pontos. Então, assim, não é... Por pegar 4 desvantagens, você acaba não tendo tantos 1000 pontos, assim, pra bombar a sua ficha. Exato, exato. Isso é uma coisa legal, sentir isso no jogo. Uhum. Bom, aí tem as vantagens. Bem legal. Aqui é interessante que ele tem coisas desde ambidestro, bonitão, bravo, você tem pra resistir a medo, até coisas rico, como... nobre. Rico, nobre, até coisas como você pode usar magia, você é resistente à magia. Lembra um pouco a lista de vantagens do GURPS em algumas coisas. É interessante. Elas são divididas em... Tem as background ads, né? Isso. Que são coisas que, sei lá, nasceram com o seu personagem, como o fato dele ser rico, dele estar sempre alerta, ser ambidestro, atraente, magia. Poder usar magia. Magia. A gente vai falar de magia depois. Depois a gente vai falar especificamente de magia. A gente tem uma parte de ads voltados para o combate, que eu acho que é o grosso dos ads, é voltado para o combate. Sim, sim. Aí eles são muito parecidos com os talentos do D&D, dos feats. Que é coisas como você bloqueia, você bate com duas armas, você... Iniciativa aprimorada, hard to kill, né? Exato. É legal que tem a hard to kill e a harder to kill. Uhum. E eu falando pros meus jogadores, difícil de matar, mais difícil ainda de matar. Não, tem umas coisas muito divertidas, por exemplo, o matador de gigantes. Que ele tem escrito, quanto maior eles são, mais difíceis eles são de matar. Então, e é interessante que nesse ponto rápido, essas coisas, né? Pois é, nesse ponto vale destacar um detalhe, que o Savage Worlds ele traz um sistema de balanço que é assim, o seu personagem, a gente vai falar disso em detalhes depois, mas o seu personagem, ele tem um rank, um patamar, não sei, um rank mesmo, né? Em que ele pode ser um personagem noviço, veterano, heróico, lendário, dependendo de quanta XP ele tem. E certos tipos de edge, de vantagem, só ficam disponíveis para pessoas com esse determinado rank. Isso é legal. É parecido com quem joga D&D 4ª edição. Mas o Epic Tier e o Paragon Tier. Você só consegue pegar coisas quando você tiver certos talentos, quando você for Paragon, quando você for... A trilha exemplar, né? Não sei como é que foi em português isso. Parecido. Esses requerimentos também é legal falar que a maioria dos ads, ele tem além de você ter esse requerimento do ranking, você tem ou um valor mínimo de um atributo ou um valor mínimo de uma perícia que vai estar linkado com aquele ad. Então, algumas coisas você só vai conseguir comprar se você tiver agilidade D8, luta D8... Pra quem conhece D&D, tá em casa. Muito parecido com talento. Uma coisa que eu vi, que eu senti no jogo, é que assim, por exemplo, os ads de combate, se você tem luta ou agilidade abaixo de D8, você não vai conseguir comprar a maioria deles. É verdade. Seria aquela coisa, quando eu falo pros meus jogadores assim, nossa, invista em lutar. O que eu tava querendo dizer com isso, eu até falei pra eles, é no mínimo D8. Se você quiser ter acesso às vantagens mais legais. Uhum. Bom, passo continuando. Você tem os ads de liderança, que são muito legais. São bem legais, então não vi rodar ainda. Eu também não. Mas a ideia deles é que eles dão bônus para... São os buffs, né? Eles dão bônus para outros jogadores e para tropas, que o Savage Worlds ele tem isso também, a gente vai falar depois, que o seu personagem possa estar comandando. Uhum. E aí bônus mais um no ataque, mais um para se recuperar do dano, e por aí vai. Então... Estar comandando ficou muito feio. Que o seu personagem possa comandar. Tá bom. A polícia da gramática não vai vir atrás de você. Mas... Eu te mantenho escondido. Aí você tem os edges de poder, que tem a ver com magia, que é mais pontos de magia. Uma nova magia, você recupera pontos de magia, que é o combustível da magia mais rápido. Coisa mana, né? Aí você tem uma parte que é muito legal, que o Victor já falou antes, que são os edges de profissão. Que seriam os kits do jogo, né? Você tem coisas como wizards, né? Magos, tipo ladrão, o investigador, o paladino, o assassino, clérigo, monge, clérigo, por aí vai, sabe? E cada uma delas tem requerimentos, os requerimentos são às vezes mais pesados, ou tem mais requerimentos que uma vantagem normal, e a compra delas dá algumas boas vantagens em cima de algo específico. Como, por exemplo, a Wizard, né, o Ed Wizard, mago, ele diminui o custo para suas magias, por exemplo. O Ed, a vantagem campeão, que é a ideia que você é um campeão divino, faz você dar mais dano contra criaturas malignas ou boas, dependendo da sua inclinação e do seu deus. Então, é bem interessante. Mais pra frente no livro, os autores defendem você não criar muitos ads novos. Ads, perícias, você não criar novos, né? Com exceção desses de profissão. Eles falam que é uma coisa incentivada, dependendo do seu cenário, você fazer edges específicos, profissões específicas com alguns bônus. Apesar de não ter um capítulo para falar como isso faz, como fazer isso direito, né? Contrário das raças. Verdade. Tá aí uma coisinha que talvez pudesse estar incluso. Talvez. Fica aí uma pequena crítica. Uhum. Aí você tem vantagens sociais, como carismático, conexões. É isso que demonstra ainda mais o caráter genérico do sistema. Aí você tem edges, que eles chamam de edges estranhos. Weird edges, né? Exato. Que é desde... Senso de perigo. É, um companheiro animal. Companheiro animal, coragem líquida, isso é bem legal, porque é quando o seu personagem fica bêbado, tem uns bônus, tem umas coisas bem legais. Aí no final ele fecha com os edges de iniciativa. Que a gente, é melhor a gente comentar na hora da iniciativa, né? E os edges lendários, porque eles são aquela coisa de poderes de nível épico, sabe? É, seria rapidamente aqui uma pincelada do que seria Savage Worlds nível épico. Por aí. Aí eles vêm com a regra de passar de nível, que é muito legal. Eu vou explicar resumidamente como é que você passa de nível em Savage Worlds. Você ganha XP matando um monstro? Não, você não ganha XP matando um monstro. Porque a ideia do sistema é ser genérico, né? Então você pode ter desde uma aventura, desde que poop. É bom. É um genérico poop. Então você pode ter desde terrorzão até ação desenfreada, até fantasia medieval, até sci-fi. Então, como é que ele faz com essa evolução? É, ele tem pontos de XP. Você pode ganhar de 1 a 3 pontos de XP por aventura, por sessão de jogo. Na verdade, por sessão de jogo. Sim. E aí... Alô? E aí... quantos pontos você vai ganhar vai depender da desenvoltura do grupo em resolver seus problemas... Se eles conseguiram resolver muitas coisas, se eles foram excepcionalmente competentes, esse tipo de coisa. Resolveram um grande quest, mataram um vilão, por aí vai. Quando você ganha, e você pode dar de 1 a 3, o normal é 2. Quando os jogadores acumulam 5 pontos de experiência, eles ganham um avanço. O que eles podem fazer com esse avanço? Comprar uma nova vantagem, aumentar uma perícia, aumentar... duas perícias, só que aí tem assim, vou falar disso, gente. Então, quando você compra os seus atributos, você tem lá 5 pontos para comprar atributos. Então, cada ponto aumenta o tamanho do dado em 1. Então, você tem força D4, gasta um ponto, fica força D6, gasta outro, fica força D8. Perícia é a mesma coisa, você tem 15 pontos e você compra elas assim, você não tem um ponto você compra um D4, dois pontos um D6 e por aí vai. Só que cada perícia ela é ligada a um atributo, certo? Certo. Então, quando você compra um atributo, uma perícia até ela igualar ao seu atributo, ela custa um ponto. Para passar o atributo, ela custa 2 pontos. Muito bem. E aí o avanço é isso, você pode ou aumentar uma perícia... é um nível maior que o seu atributo. Então, por exemplo, lutar, fighting, ela é ligada à agilidade. Se eu tenho agilidade D8 e fighting D8, tudo bem. Se eu quero comprar um fighting D10, eu tenho que gastar um avanço inteiro para fazer isso. Uhum. Agora, eu posso também aumentar duas perícias em um dado que sejam ligadas a um atributo menor do que... Pera, alô? Conseja de novo? É, foi. Mas enfim... E assim funciona. Sendo que, e além disso, você pode também comprar uma nova perícia em um D4 ou aumentar um atributo em um dado. Você pode fazer. E aí, funciona assim: a cada 20 pontos de experiência, ou seja, a cada 4 avanços, você sobe de rank. Você passa de noviço para Civioned, né? De Civioned para veterano, depois para heróico e depois para lendário. E aí tem alguns, você libera algumas daquelas vantagens e tem alguns avanços que você só pode comprar uma vez por rank. Por exemplo, aumentar um atributo, você pode aumentar um atributo por rank. Isso é legal. Então é muito, muito legal o sistema de evolução da Savage Worlds. É, foi como a gente estava conversando antes. É, você tem a sensação a cada duas aventuras que seu personagem está evoluindo, porque você está ganhando alguma coisa, de fato ele está evoluindo, a cada duas aventuras mais ou menos, né, em média. Isso. E ao mesmo tempo, você tem um certo bloqueio nessa evolução de personagem quando você ainda não passou de um ranking para outro. Você precisa de 20 pontos para subir de ranking. Então, ainda várias vantagens vão estar fechadas para o seu personagem, apesar de ele estar ganhando pontos e ganhando vantagem. Então, é um sistema de evolução que eu achei muito bem feito, muito competente. Bem legal também, eu gostei. Bom, e assim terminamos o capítulo de criação de personagens. E a gente começa o capítulo 2, equipamento. Como eu falei muito no criação de personagem, fala um pouquinho do equipamento. Tá certo. O equipamento, basicamente, ele vai trazer as suas tabelas de equipamento que todos nós estamos acostumados e adoramos, com armas e armaduras. Ele traz exemplos de armas e armaduras medievais, atuais e futuristas, por exemplo. E só dando uma passada por cima, né? Armas de mão, veículos, regras especiais para munição, naves, tanques. Ele dá um geralzão de equipamento. Equipamentos mundanos, etc. Poucas coisas que eu gostaria de comentar nesse capítulo, que eu acho que realmente valem a pena. Mas, entre elas, tanto eu quanto o Chess, né, a gente jogou aventuras medievais. Uma das regras para aventura medievais é você ter uma força mínima para usar algumas armas. As armas, o dano da arma é a sua força mais um dado específico daquela arma. Então o dano é escrito como força mais D8, força mais D6. Espada curta, por exemplo, seria força mais D6. A força mínima, ela reflete o uso que você pode dar, o uso total do potencial daquela arma. Então, não sei se vale a pena explicar, acho que a regra ficou muito detalhada, vai ficar um pouco chato para o ouvinte. Mas a ideia é que se você tem uma força muito baixa, não vai valer a pena você comprar uma arma muito alta, porque você não vai dar o dano total daquela arma e você não vai usar nenhuma vantagem que aquela arma dá. Tem armas que dão mais um de defesa, dão um armor piercing, você ignora um pouco da armadura do alvo e etc. Isso fica uma regra interessante na hora do jogo, porque apesar do pessoal ter dinheiro, né, eu fiz uma criação de personagem com dinheiro no meu jogo, apesar deles terem o dinheiro, não valia a pena eles comprarem uma arma que o dano seria maior, porque eles não conseguiriam dar esse dano total e eles só estariam gastando dinheiro à toa. Então a maioria das pessoas, por exemplo, que tinha força D6, acabou comprando uma arma que tinha um dano relacionado, como uma espada curta, etc. Eu acho que isso deu um gostinho legal na hora da escolha da arma. Deu uma quebrada, assim, então eu posso pegar aqui, eu tenho força D4, eu vou pegar a arma que causa D20 de dano, não é bem por aí. Isso é muito legal. O mesmo vale para armas a longa distância, que elas têm um dano também, você tem que ter uma força equivalente para isso, para usá-la bem. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena ser comentada, que eu acho muito legal, é que a armadura que você comprar, ela defende partes do corpo. Isso é legal também. A gente vai falar mais disso quando entrar no capítulo de combate, mas ela vem especificada, se ela protege o dorso, as pernas, o braço, o dorso e pernas, por aí vai. Isso é muito legal. E aí, nesse capítulo, ele tem um monte de coisas, desde você pistolas modernas e tudo mais, até canhões de navios e bombas nucleares e mísseis teleguiados. Lembrando que assim, cada arma vai ter algumas regras até específicas, né? Dependendo da arma que você estiver usando, como se for uma arma de fogo, se você está jogando ela em full auto, modo automático, semi-automática, se você está usando aquele burst de 3 tiros, tudo isso vai ter algumas pequenas variações de regra que eu acho que trazem uma estratégia legal e acrescentam coisa no jogo. Tem muitas, mas elas são simples. Exato. E compactas, são fáceis de você aprender e incorporar no seu jogo. Outra coisa bacana também é que ele tem lá os itens mundanos, né? Mochila, tenda pra dormir, essas coisas. Uhum. Nesse mesmo capítulo, ele traz muitas das regras para veículos. O Savage Worlds, por ser genérico, mas não só por ser genérico, mas é uma proposta pulp até, ele tem regras para você jogar com pilotar aviões, bater carros, fazer corridas entre carros, atirar com tanque de guerra. Então isso é muito legal e é uma coisa que a gente vê pouco em outros RPGs. Eu quero fazer uma pausa aqui para falar dessas regras de veículos, só para dar uma pincelada para o ouvinte. Não sei, por exemplo, eu gosto muito de Star Wars. E uma coisa que eu sempre tremo na base em qualquer RPG de Star Wars são regras para combates em naves. Acho que sempre é uma complicação absurda, etc. Savage Worlds, ele é até elegante nesse ponto. Uhum. As regras são simples. De novo, é uma página para descrever características dos veículos e te dar uma ideia. Eu não testei no meu jogo, mas eu tenho a impressão que ele roda muito fácil. Também tive essa impressão. E mantém, assim, fácil, mas não fica aquela coisa largada, simples, etc. Ele tem a sua complexidade, né? Ele é simples, mas ele não é simplista. Exato. Dá pra falar do sistema inteiro do Savage Worlds. Exato, exato. Bom, agora as regras propriamente ditas. Puta, e é aí que o bicho pega. Pior que eu acho que não, sabia? Não, valeu, é a parte que a gente mais vai falar, né? Ah, sim. Então, basicamente, fala aí, como é que funcionam as regras? Como é que eu faço teste em Savage Worlds? Antes disso... Opa! Porque eu preciso falar dos wildcards e dos extras. Legal. O Savage Worlds, ele divide os personagens, os NPCs e tudo mais em dois tipos amplos de personagens. O seu personagem jogador, ele é um wild card, uma carta selvagem. Enquanto o resto do universo, normalmente, são extras. A não ser que seja um personagem muito importante, um vilão muito importante. Numa lógica de Power Rangers, por exemplo, o extra, o wild card... São os Power Rangers e o monstro e o vilão, e os extras são os capengas que apanham lá. Os monstros de barro, né? Os monstros de barro. Por aí. E por que eu falei isso? Porque as regras para wildcards e para extras são diferentes. Então vamos falar como é que você faz um teste em Savage Worlds. É assim. Primeiro você vai pegar o dado relevante àquele atributo. Por exemplo. Ah, vou fazer um teste de agilidade. Pega lá o seu dado de agilidade. Vamos supor que ele é um D8. Você vai jogar contra uma dificuldade. Normalmente, a não ser que o mestre altere a dificuldade para qualquer teste é 4. Uhum. O mestre pode alterar essa dificuldade, mas se for um lugar muito difícil, quase impossível e tudo mais. Mas o fato é que você rola o seu dado, seu D8, no caso de agilidade, por exemplo, e tenta tirar 4 ou mais. Só que, se você for um wild card, um fat selvagem, você também joga junto um D6, que é o dado selvagem. Exato. Então, todos os testes de atributos de um wild card, ele vai sempre rolar o atributo dele mais um D6. Tirou 4 ou mais, ele passa. Em resumo, é isso. Tem algumas diferenças. Eu acho que a principal que deve ser apontada é... Tá. A principal diferença que tem que ser apontada, na minha opinião, é que normalmente a gente está acostumado a ver um sistema em que você soma atributo e perícia. Uhum. No Savage Worlds, eles são independentes. Você rola ou o dado do seu atributo, ou se você tiver se for um teste de atributo, ou num teste de uma perícia X, você rola o dado da perícia. Exato, então é um pouco diferente nesse aspecto, e é bem interessante também. Outra coisa legal de falar também são os aces e os raises. O ace, na verdade, ele vem aquela coisa... Acho que tinha um pouco nos RPGs mais antigos. O sistema D6, que era o sistema antigo de Star Wars, antes da Wizard, tinha um pouco disso. Quando você rola o número máximo no seu dado, você pode rolar aquele dado de novo e ir somando os resultados. É aquela coisa do dado abrir, né? Uhum. Então você rolou o D6, tirou 6, você rola de novo. Mais um 6, você vai somando 12 e rola mais uma vez. Outra coisa que eu acho que não ficou muito claro quando eu expliquei do Eld Die, Tato Selvagem, é que quando você rola, sei lá, seu teste de agilidade pra subir um muro, você escolhe um dos dois, você não soma. Ah, tá. Você pode crer, o vídeo pode estar pensando que você soma os dois dados. Verdade. Não, você escolhe um dos dois. Então, se você tirou 2 no D8 e 4 no D6, você escolhe o D6 e o resultado foi 4 e não 6. Exato. Seria a soma dos dois dados. Bom, então o Ace é isso, que é muito legal. O Ace torna qualquer ferimento em combate potencialmente letal. Justamente pela regra próxima, né, que são os raises. Exato. O raise é o seguinte... A dificuldade normalmente é 4. Às vezes pode ser mais. Mas, se você passar num teste por 4 ou mais, a dificuldade é 4, você tira um 8, a dificuldade é 8, você tira um 12, alguma coisa assim, você ganha um raise. É, pra cada 4 acima da dificuldade, você vai ganhar um raise. Isso. Então, isso, o rave determina o quão bem foi o seu sucesso, quão bom, quão fodão foi o seu sucesso. Então, quanto mais rave você tem, mais espetacular e foda foi o seu sucesso. Isso é muito legal. Sim, muito legal. É uma medida simples para você ver o quão bom o cara foi num teste. E isso, basicamente, pode se refletir em bônus, como um bônus de mais um ou um bônus de mais dois. Ou até, por exemplo, num jogo que eu fiz, uma situação no meu jogo, tinha um cara montado num cavalo, um jogador teve uma boa ideia para assustar o cavalo, e eu falei, olha, rola aí o seu teste. Se eu me lembro bem, era um teste de magia, porque ele ia fazer uma magia para o chão, nos pés do cavalo, tremer e o cavalo se assustar. Uhum. Eu falei, rola só o teste de magia. Se você conseguir, o cavaleiro vai ficar com uma penalidade pra atacar. Porque o cavalo tá assustado. Se você tiver um raise, o cara cai do cavalo. Boa. Muito legal. Então é uma forma muito legal de você usar essa, você condicionar aquela coisa. O jogador chega, ah, mestre, eu posso pular no candelabro, fazer isso, chutar o cara na lareira e botar fogo nele? Ah, tenta aí, faz um teste. Se você tiver um raise, você consegue, por exemplo. Bem legal. Essa parte é bem legal. Só rapidinho falar que você tem uma mecânica de falha crítica, que é quando você tira o Snake Eyes, né, os olhos de serpente, quando você rola dois uns, os dois dados que você tá rolando. E aí é quando o bicho pega e a coisa merda voa no ventilador legal. Bom, tem uma série de regras específicas, mas não vamos falar disso. Vale a pena entrar. Vale a pena a gente falar dos Bennies agora. Bennies, vale a pena falar. Beleza. Fala dos Bennies aí. Que são os Bennies, né? Eu acho que a mecânica em si já tá um pouco... já tá famosa hoje em dia. Os Bennies são a sua espécie de action point desse cenário. Basicamente, o Bennie pode ser gasto para você rolar de novo um teste. Você rolou o teste, não ficou legal, você torra o Bennie para fazer uma nova rolagem. Ele tem outras vantagens, né? Alguns Eds vão permitir que você use Bennies de maneiras diferentes. Você pode gastar o Bennie para fazer uma rolagem extra para absorver dano. Isso salva o cu do seu personagem muitas vezes. Sim. O interessante é que assim, cada jogador começa com 3 Bennies. Nossa, me perdi. E o mestre começa com 2 Bennies por jogador? 2 Bennies por... é um Bennie por jogador ou dois? Acho que são dois. 2 Bennies. 2 Bennies por jogador, mais 2 Bennies para cada wild card que o mestre tiver, né? Cada NPC. É um Bennie por jogador, desculpa. Um Bennie por jogador, né? É. O Bennie, como assim? Eu acho que ele ficou interessante nessa coisa. Eu já joguei jogos que usavam action points. Sei lá, D&D ou Mutantes Malfeitores, etc. Geralmente vinha numa base de 1, 2, não sei, não muito. Uhum. O que eu senti dos Bennies é que eles são mais flexíveis. O gasto do Bennie é legal porque permite você rolar, mas ele não dá nenhum bônus. Então você pode ter os personagens assim, gastando Bennies e ganhando Bennies, eu acho que numa base muito mais frequente. Essa economia dos Bennies você pode fazer, esses gastos mais rápidos. Sendo que o Bennie você, em tese, você começa com 3 por jogo, vai gastando e você ganha novos Bennies quando o mestre achar que você teve uma boa interpretação, que as suas desvantagens entraram na cena, quando você fizer uma ação muito foda. É bem subjetivo, mas então fica a critério do mestre o ritmo de Bennies que o grupo vai ter. O Bennie, eu acho que, no meu jogo, por exemplo, ele funciona muito como moeda de barganha. Às vezes o personagem estava com alguma desvantagem, alguma coisa que eles queriam mudar, até mudar uma coisa pequena na cena. E os jogadores começaram, Vitor, eu tenho os meus 3 Bennies então. Você aceita os meus 3 Bennies para tal coisa acontecer? Por exemplo, teve uma cena que o cara ele tinha tomado dano, não tinha conseguido absorver, ele tinha 2 Bennies. Mas ele queria demais, assim, tirar um nível de dano, etc. Já tinha passado o combate, etc. E aí foi aquela coisa, você aceita esses 2 Bennies pra fazer isso? Então acho que deu pro Bennie um caráter de barganha entre o mestre e o jogador. Teve um momento que eu fiquei assim, ó, não vou aceitar isso por um Bennie só. Eu quero mais de 3 Bennies pra vocês fazerem tal coisa. E aí foi pegando, eu acho que isso ficou bem interessante na mecânica. Interessante. No meu jogo, que eu achei que foi interessante os Bennies, foi o pessoal começou a interpretar bastante para ganhar mais Bennies. Teve uma cena, por exemplo, em que a situação foi mais ou menos o seguinte. Tava um combate contra um grupo... Era em Tormenta, um combate contra um grupo de Minotauros. E o mago do grupo, ele começou a summonar uns elementais de terra. E que ele descreveu os elementais de terra como caindo do céu. Tá aí, tudo bem. Tá vendo, combate, os elementais de terra caindo do céu e tal. Quando e tava um caos tremendo, e os minotauros meio desesperados, assim. Quando e ninguém tava entendendo, não estava claro que era o mago que estava fazendo os elementais caírem. O mago, ele não deixou, ele fez um, ele pediu para fazer um teste de uma forma que não desse para perceber que a magia dele que fez. E aí o pirata do nosso grupo chegou e gritou: "Meu Deus, eles caem do céu, é a tormenta!" Muito bom. E aí ele passou num teste, ele fez um teste lá de persuasão, tirou um trocentos reis num teste de persuasão dele, e os minotauros, cagando de medo, correram. Caralho, achou... muito bom. O grupo inteiro começou a rir, bateu palma, falou: "Porra, que ideia foda, legal." Eu falei: "Meu, Tom Benny, muito bom. Parabéns pela sua ideia." E a pessoa começou a pensar de uma maneira mais criativa pra ganhar bênis. Comigo não teve esse incentivo tanto. É, rolou em duas. Eu premiei em duas ocasiões os jogadores com bênis, com boas interpretações que eles tinham também. Mas engraçado, no meu jogo, acho que porque a gente só tava no meio do combate, assim, e o pessoal não ficou com essa coisa de: "Ah, eu vou descrever mais uma coisa, ou fazer alguma coisa diferente para conseguir um BNE." Um outro exemplo que eu acho que é interessante foi quando uma das personagens que ela tinha desvantagem bocuda, a Big Mouth, que ela tem que, ela não consegue guardar segredos do grupo. A ideia era a seguinte: o grupo, eles estavam nos esconderijos de uns contrabandistas, e eles, saindo dos esconderijos dos contrabandistas, eles encontraram o líder dos contrabandistas e alguns soldados se preparando para sair com o contrabando e levar até a cidade para vender. Eles não sabiam que os aventureiros estavam lá. Uhum. Nessa hora, o líder dos contrabandistas olhou para ele e falou: "Quem são vocês? O que estão fazendo aqui?" E o pirata do grupo, que é o falador, começou: "Não, a gente veio aqui comprar esse negócio, não sei o quê." E aí a conversa foi indo. E uma hora o contrabandista virou nervoso e falou: "Vocês têm ideia de quem eu sou?" E a personagem com a desvantagem bocuda falou: "Não, não tenho, mas eu gostaria de saber, até porque a gente estava dentro desse esconderijo aqui tentando encontrar alguma coisa para roubar dos contrabandistas, a gente não conseguiu encontrar, você sabe onde a gente pode encontrar alguma coisa assim?" Puta merda. Eu falei: "Pô, que legal." E a personagem, ela se prejudicou pela desvantagem dela, assim, voluntariamente. Ela mereceu ganhar um dele. Muito bom, muito legal. Bom, continuando. Bom, combate. Como é que você dá porrada? Puta, e isso é legal pra caralho. Bom, primeiro, acho que vale a pena a gente falar de iniciativa. Sim. Iniciativa. O sistema de iniciativa desse jogo, não sei, controverso no começo, pelo jeito que ele é. Basicamente assim, cada jogador e mais um mestre saca uma carta. Sim, uma carta. Você joga com um baralho. De um baralho, e vocês resolvem as ações de cima para baixo. As vale mais, aí as, reis, etc, etc. Então não, você não faz um teste, você não rola, você não tem um número, sua agilidade não influencia na sua iniciativa. Então por esse lado parece meio estranho o jeito de rolar a iniciativa. Que, é bom salientar, é puxado uma nova iniciativa todo turno. Exato. E aí é outro ponto que talvez você vai torcer o nariz, que vai falar: "Nossa, mestre Vitor, mas eu vou ter que rolar todo o turno iniciativa? Poxa, mas é aquela coisa, ficou difícil, você já fez a rodada de combate, poxa, e agora, como é que vai ser?" Gente, vocês não têm ideia do quanto isso é divertido. Exato. Primeiro, é simples, você não demora mais do que 2 segundos entre todos, eu joguei eu e 3 pessoas. A gente demorava, sei lá, 5 segundos para rolar a iniciativa, porque eu puxava uma carta, eu já ia passando o baralho e cada um ia puxando a sua. Segundo, a gente põe as cartas na mesa com uma fácil visualização. Isso, esse símbolo, essa carta na mesa, é a... Eu vou lá... nunca tinha que perguntar no Savage Worlds, quem é a vez de alguém? Quem é a vez agora? Eu bati o olho na mesa e falei: "Agora você." É o momento que eu vou abrir minhas dificuldades como mestre. Eu tenho muita dificuldade de combate. Iniciativa é uma das dificuldades que eu tenho. Porque aí rola, fala todo mundo quem tira. Sempre tenta aquela coisa: fala enquanto vocês tiraram e já tentem me falar na ordem. Aí um começa: "Eu tirei 12, ah, mas eu tirei 17, ah, mas eu tirei 15, eu tirei 21. A ordem nunca vem, né? Uhum. Fica lá marcando. Aí você marca tudo num caderninho, num lugar, aí você marca o seu NPC, etc, e vai rolar. com esse sistema, é instante. Você tá em pé olhando, você automaticamente já fala, fulano, beltrano, já é seu turno. Outra coisa, rolar iniciativa todo turno. Isso muda a ordem de quem tá agindo, óbvio. E o que isso gera? Gera situações como, por exemplo, a que eu tive na minha mesa de ontem, que um jogador falou, eu tenho que sacar uma carta alta, porque se o meu inimigo agir primeiro, eu já tô aqui no... já tô no bico do corvo, eu vou tomar o ataque e vou morrer. E o cara saca e tirou um rei. E foi aquele momento que a mesa vibrou, sabe? Porque, cara, ele praticamente ia agir primeiro. Eu acho que isso, essa movimentação nos turnos, o fato de você agir primeiro e nesse turno você querer desesperadamente uma carta para agir mais rápido que o oponente, eu acho que ele dá uma movimentação no combate, essa coisa do Furious, né? Exato. Além de ser rápido. Sem contar que isso simula muito bem o clima pulp do jogo, né? Você pensa naquela coisa do Indiana Jones lutando contra o cultista e aquela briga e tal, e aí o Indiana Jones está perdendo e de repente ele vira o combate inteiro e consegue vencer. Exato. Basicamente você tira essas cartas, você não repõe as cartas no baralho até que você tire um Coringa. O cara que tirar o Coringa é o fodão. Você tirar o Coringa vai dar pra você basicamente mais 2 nos testes, mais 2 no dano. Você age a hora que você quiser, inclusive interrompendo outras pessoas. Tem essa coisa, sua ação fica guardada e você pode dar essa interrupção. É bem interessante isso. Rolou na sua mesa, cara, tirar o Coringa? Várias vezes. Na minha só rolou uma. É que eu tava jogando com muita gente, né? Você jogou de 6 pessoas? 7. 7, eu joguei com 3, é verdade. Então, aí deu pra... aí rolou. E aí eu... era muito interessante. Quando saiu o Coringa, cara, eu vi nego, nossa, esmirilhar no combate quando saiu o Coringa. É engraçado, no meu combate saiu o Coringa, mas o cara não fez tanta coisa assim. Mas talvez seja um pouco do cara saber usar, né? O meu jogador, ele mandou 2 ataques, mandou um dano bem alto, arregaçou, matou um cara, um ataque só, ou 2, né? Nossa, no meu, acho que o cara tinha um que tava abalado, assim, ferido, né, shaken, né, a gente vai falar isso mais pra frente. Mas o cara, e ele atacou esse cara e derrubou, mas era assim, ele já ia derrubar de qualquer jeito. Então ela, quando veio, foi legal. Mas ficou aquela coisa meio, né, tipo, eu queria ver mais o negócio em ação. Mas é, tem um potencial desgraçado de bom isso aqui. É muito legal. Então, iniciativa muito bacana para o Savage Worlds. Como é que você ataca em Savage Worlds? Beleza. Então, ataca. Um detalhe, nós não estamos entrando em detalhes do tipo surpresa, segurar ação, essas coisas que é muito detalhado, não. Muito ataque. Também é uma coisa só que eu só quero mencionar, não vou entrar nesse detalhe e tal, é que as regras, quando você lê, elas têm muita coisa voltada para combate usando grid, miniaturas num grid de batalha, etc. E regras de conversão simples para você usar sem o grid. E eu achei, não sei, eu não gosto de jogar com grid, eu usei as regras, funcionou muito bem. Eu gostaria que alguém tivesse jogado com grid pra eu saber muito bem se melhora o jogo, se muda alguma coisa. Mas só pra saber que o jogo tem essa maleabilidade. Uhum. Bom, beleza, como você ataca em Savage Worlds? Basicamente você vai pegar o seu dado, referente ao tipo de ataque que você tá fazendo, a luta, a sua perícia fighting pra um ataque corpo a corpo, ou a sua perícia shooting, atirar pra um ataque à distância, o que você quiser fazer. Você rola esse dado e você tem que conseguir um valor maior do que o parry ou a defesa do seu oponente, que é aqui um daqueles atributos secundários que a gente tinha comentado. Você rola, como é um teste normal, você rola o seu dado selvagem, seu wild die, aquele D6 adicional, normalmente, e a cada 4 pontos que você supera essa defesa, você consegue um raise. Basicamente é isso que você faz para acertar o cara no ataque. Exato, isso é muito simples. É rolar um dado, quanto é o seu parry? Acabou. Eu já ia falando pros meus jogadores. Eu não tenho muito aquela coisa de ficar segurando e falar, você acertou, não. Eu já falo, rola a dificuldade é 5, rola a dificuldade é 8. E por aí ia. E é uma rolagem só, sem que nem somar bônus. A não ser em casos específicos, mas é muito, muito rápido, muito veloz. Se você precisar somar um bônus, você vai ver os bônus são coisas de mais 1, mais 2, raramente tem um bônus maior que isso. Exato. É bem simples. E aí, como é que... E aí? Eu ia falar, eu que te pergunto, você acertou, e o dano? Ah, boa, boa. Eu tô tipo um aqui. Mas antes de falar do... Bom, vamos falar do dano, vai. Dano funciona assim, cada... Acertou, beleza. Cada arma vai ter um dano. Se for melee, tem a ver com a força. Se for ranged... Ah, uma coisa que é importante falar do acerto. Isso que a gente falou, foi pro acerto corpo a corpo. Se for a distância, a dificuldade fixa é 4. Boa. Então é muito mais fácil acertar um ataque a longa distância do que corpo a corpo. Então, o que acontece? Dano. Você vai lá e acertou o cara. E agora? Você vai rolar os seus dados de dano. Por exemplo, eu tenho força D6, a minha arma dá um D6 de dano, eu rolo 2 D6 de dano. Rolou. Se você teve um rave no seu acerto, você soma mais um D6. Que é você acertou um ponto crítico, vital. Não importa quantos raises você tem, você só rola um D6 extra de dano. Exato. Você rolou esses dados. Esses dados também podem dar ace, também são abertos. Você pode... Tirou 6, rola de novo e vai somando. Todo dado nesse jogo é aberto, a gente... Então é importante salientar aqui. Todo o ataque em Savage Worlds... Você pode ser o guerreiro mais épico do universo. Um goblin que acertou uma flechada. Ele foi infinitamente sortudo. Você pode morrer. Exato. Nesse daqui você soma os dados do seu ataque, né? Você rola o D4 da sua adaga, mais o D8 da sua força. Mais um D6 se você conseguir o raise. E você não rola o dado selvagem. Você não rola um dado selvagem. Muito bem, é só para teste de perícia ou atributo. Exato. Sai o dano, beleza. Rolei lá meus 2D6, eu tirei 8, por exemplo. Aí eu vou ver qual que é a resistência do cara, o toughness do cara. Se eu tirei igual ou superior ao toughness do cara, eu causei dano. Se não, não. Parou na armadura. Beleza. O que acontece quando eu causo dano? O cara fica... Se eu passei o toughness dele, ele fica shaken, abalado, né? Abalado. O que acontece com o cara que está abalado? Ele, de alguma maneira, você desequilibrou ele em combate e tudo mais. Ele não sofreu dano propriamente dito, ele não mas sofreu... ele sentiu o impacto do golpe, alguma coisa assim. Exato. Ficou meio tonto, meio zureta. Você abriu as defesas dele, sei lá, ele não consegue atacar, alguma coisa assim. É, o jeito que você quiser descrever. Exato. Fato é que, no turno dele, ele não vai agir. Ele não vai poder atacar, só vai poder se movimentar. Ele tem que fazer um teste de coragem, né, um teste de spirits. Se ele passar a tirar 4 ou mais, ele não ataca, ele não age, mas ele tira o status de abalado. Se ele não passar, ele continua abalado. Se ele passar com o raise, ele tira o status e age. Lembrando que qualquer personagem pode gastar um bane a qualquer momento para sair desse status de shake. Exato. O que acontece... Então, mas como é que você causa dano de verdade? O cara tem que já estar shaken e você passar a toughness dele. Boa. Uma outra questão é que, no dano, se você tiver um raise na sua jogada de dano, por exemplo, eu fui lá, por que você pode morrer? Porque eu fui lá, o toughness do cara era 6, por exemplo. Eu tive sorte na minha rolagem de dano, eu tirei um 14. Ou seja, eu passei e tive 2 raises em cima do cara, porque eu tive 2 vezes 4 a mais, né? Uhum. O 10 do 14. Então eu deixo ele shaking e causo 2 de dano. Cada raise no rolar de dano causa um ponto. Além do shaken, causa dano. É, experimentos, né, que a gente usa aqui, que são eu acho que isso é interessante a gente já falar pro ouvinte que esse jogo não tem pontos de vida. Exato, exato. Ele trabalha com uma condition track, como é que você traduz isso? Então, com condições de dano, seria. O seu personagem pode, além do shake, acumular 3 ferimentos até estar incapacitado. A ideia é que um caça selvagem ele pode tomar 3 ferimentos antes de cair. Uhum. Se ele for um extra, o primeiro ferimento que caiu, ele já está derrubado. Isso eu vou fazer um comentário daqui a pouco, que é foda. Mas só para falar do negócio, então, cada uma desses ferimentos, o primeiro ferimento vai te dar menos 1, o segundo menos 2, o terceiro menos 3 para todas as rolagens. O que é muita coisa. O que é muita coisa. Com menos 3 você tá muito mal, você tá, né, quase cripple aí. E o seguinte é incapacitado. E aí tem as regras específicas para você pode perder, você pode morrer, pode perder braço, perder olho, tem umas coisas assim. Isso, pode ficar. Isso é bem legal. Quase chegamos nisso. Não sei se na sua aventura alguém caiu incapacitado. Não. Na minha foi por pouco que não, mas foi bem legal. Um cara caiu a menos 3, mas não chegou a cair incapacitado. É, eu tive um cara chegando a menos 3 também, mas aí rolou uma retirada estratégica. Mas uma coisa que eu quero comentar que você falou, eu acho que a gente já chega mais ou menos aqui no final. Ah, você pode, claro, gastar um Bane para absorver dano. Exato, você gasta um Bane, faz um teste lá de vigor, e cada sucesso raise que você tem, tira dano que você tomou. Tira o wound. Beleza. O resto do capítulo ele traz... A gente ia comentar? Era isso? Ah, não, eu só ia falar que o resto do capítulo traz as regras mais específicas de combate, né, como... E aí? Ataque surpresa, etc, etc. Não, e aí é uma coisa legal de comentar que o Savage Worlds ele tem subsistemas, mas eles são muito simples, eles são variações da mesma regra pra muita coisa. Dois ataques pra você bater, acertar parte do corpo, fazer tiro automático, e tudo isso é muito, muito legal, porque praticamente qualquer coisa que o seu personagem queira fazer, o mestre tem um suporte muito bom pra fazer. Se o jogador falar, ah, eu quero mirar a cabeça dele, você tem lá como fazer isso. Ah, eu quero acertar a perna dele, tudo bem. Quero desarmar, tem. Quero agarrar, tem. Quero jogar o cara no chão, tem. Quero botar o cara pegando fogo, tem. E tudo isso é simples, não é como o GURPS, que apesar de ter tudo isso, é extremamente complexo pra fazer. O Salvador deu um mais dois aqui, um menos dois ali, acabou, foi embora. Muito basicamente, simples. Se você não tá lembrando a regra, você pode pensar com base em mais dois, menos dois e tentar ver o que acontece. Exato. Se você na hora não quer abrir o livro, eu não gosto de abrir muito livro na hora, eu só memorizei mais ou menos mais dois, menos dois e vamos. E eu falei, bom, se cair uma regra específica que eu não saiba, depois eu abro o livro quando tiver terminado a aventura, leio no próximo converso com os jogadores. Mas basicamente é isso. O que eu queria falar do combate é que você mencionou dos extras. Uhum. E agora também, momento confissão do Victor. Eu sempre tive um problema pra marcar pontos de vida ou ferimentos nos caras, nos meus inimigos, nos NPCs que eu uso. Eu pegava, né, pegava uma folha e ficava marcando, contando pontos de vida, etc. Eles têm uma dica nesse jogo com os extras... Que seria assim, porque o extra ele tá normal, ou ele tá shaken, e aí ele sofre um ferimento e ele morre ou sai de combate. O que eles falam, como eles estão com miniaturas, etc., é pra você pegar um token, um marcador, pode ser um marcador, uma moeda com cara ou coroa, por exemplo. Qualquer coisa assim. Você coloca de um lado, ele tá normal, quando ele toma o dano, você vira, então ele tá na cara, você vira pro lado da coroa, e quando ele é removido de combate, você tira ele daí. Uhum. Se for miniatura mesmo, ele também fala pra você chegar, tá shaking? Tá, então você deita a miniatura. Você deita a miniatura. Ah, cara, você não tem noção como isso me ajudou. Foi mágico o combate. Sério? Mágico. Por quê? Nossa, porque eu falei, eu sempre tinha um problema disso, ah, é que eu tô assignando, etc. Isso é uma representação visual excelente. Se você, não sei, se você mestre tá ouvindo isso e você pensa, nossa, eu também tenho um pouco de dificuldade em ficar mantendo quantos pontos de vida tem aquele monstro, ou quem tá lutando com quem. Ali é uma representação física. Os jogadores estavam em volta de mim, eu só colocava mais ou menos virado pra cada um, assim, atrás do escudo, e eu ficava contando, ah, esse aqui você tá mudando, já virava. Então quando eu voltava, eu não precisava marcar nada, escrever nada. Quando eu voltava naquele turno, eu olhava e falava, beleza, o cara tá lutando contra dois caras, um tá shake e um tá normal. Isso era muito estanque, muito rápido. Legal, muito legal. Isso, nossa, foi uma das coisas que eu mais adorei no sistema. Aliás, talvez eu dê jeitos de usar isso nas minhas aventuras. Muito bacana. Então, basicamente, esse sistema de combate de Savage Worlds. Eu queria comentar uma última coisa, que são as múltiplas ações. Porque eu acho que isso é uma coisa interessante no sistema. Ele tem uma... Quantas ações eu posso fazer por turno? Quantas você quiser. Só que cada ação adicional que você faz impõe uma penalidade de menos 2 cumulativa para todas as ações que você for fazer. Exato. Então, em resumo. Vou só que com alguns limites. Não pode atacar mais de 2 vezes, por exemplo. Com a mesma arma. Uhum. Então, vou intimidar o cara e vou atacar o cara. Você pode fazer isso? Pode. Você tem menos 2 para fazer... As duas coisas, que você vai intimidar e atacar. Ah, eu vou intimidar o cara, atacar o cara e vou ainda abrir uma porta. Fazer um teste pra abrir a porta aqui, andar e abrir a porta. Você pode, menos 4 em tudo, porque são mais ações. E você, e diferente do D&D, pra quem tá acostumado, você pode andar durante o seu ataque. Isso é muito, faz uma diferença muito legal quando você tá jogando com miniatura na estratégia. Você pode andar, bater e continuar andando, por exemplo. Bem legal. Faz bem uma legal. Diferença. Ele tem todas as regrinhas dele, tem uma coisa parecida com ataque de oportunidade, e dano, soco, por aí vai. Então acho que a gente pode já fechar um pouco essa questão do combate, não? Beleza, por mim tudo bem. A única coisa é o healing. É, o healing basicamente você vai fazer um teste, uma perícia healing, curar, ou você pode dar uma magia, alguma coisa. E, de novo, você faz o teste com sucesso e para cada raise você vai diminuindo a... Você vai recuperando aqueles ferimentos no seu... Na pessoa que você está curando. Mas o legal do ferimento é que se você não recuperar, vamos supor, ah, passou, estou com um ferimento lá. Você faz um teste de vigor, é o healing natural, né? A cada 5 dias você pode fazer um teste de vigor. Se você passar, você cura o ferimento, só que se você não passa... teste de vigor, seu ferimento piora, eventualmente você pode morrer. Eu não usei, não tinha quem tinha, ótimo, não tinha personagens com cura, nem mágica, nem a perícia na minha aventura, e não se passou tempo suficiente para usar essa regra. Então eu pessoalmente não tive experiência com as regras de cura. Bom, justo. Mas a questão é, que, é demonstrar que Savage Worlds, seja fantasia, seja não, é um sistema muito letal. Ah, sim, isso é... Isso é o padrão do sistema, ele é literalmente letal. O que deixa tudo muito rápido. Então, meu, um combate com um dragão em Savage Worlds vai durar 4 turnos. Você matou o dragão em 4 turnos ou você morreu pro dragão em 4 turnos? Se demorar tudo isso. Você tem penalidades incríveis quando tem mais de um cara te atacando. Você tá cercado, você se fudeu, né, meu? Você tá cercado, você tá fudido. E no meu jogo teve um cara que quis encurar 5 guerreiros. É que o cara, ele era o mais guerreiro do grupo... E os 5 soldados que eu tinha feito eram soldados bem bundas, assim. E ele teve muita sorte, que teve um turno dos 5 ataques, eu acertei 1 nele. Nossa, com mais 5 pra acertar, hein? Mas no primeiro turno que eu acertei, eu já mandei o cara pra menos 2. É. Tipo, 3 ataques que pegaram, o cara já caiu a menos 2 no primeiro ataque. No segundo, eu tive esse negócio, que só tive um azar e tal. Então, foi bem interessante. Mas muito foi foda. Tem um edge no suplemento, no Iron Dynasty, a gente fala disso, que eu achei muito legal, que é o One Against Many, que ele tira essa desvantagem. Interessante, e justamente pra dar o clima do uma coisa mais anime, mais Japão. Exato, cara, exato. Bem legal. Bom, agora vamos falar das regras situacionais, rapidinho? Certo, o capítulo 4 ele vem com regras adicionais pra você colocar no seu jogo, como, por exemplo, regras pra você ter aliados. Isso é muito legal. No Savage Worlds você pode contratar pessoas, comandar tropas, e é tudo resolvido muito simples, eles são extras, eles agem no seu turno, e é super simples de mexer, diferentemente de um sistema que, porra, um companheiro animal em D&D tem um trabalho enorme. Não, rapidão, simplesão, muito legal. Certo, basicamente um extra, né, outro personagem pra você usar. E fica muito em cargo do jogador, o jogador rola o ataque daquele personagem. Tá? Exato, exato. Sem regra pra perseguição... Que geralmente regras para perseguição é o capítulo que eu pulo em qualquer livro de RPG. Eu só li o do Savage Worlds porque eles me falaram que as regras de perseguição foram escritas do zero, etc. Tal, e eu falei, ok, vamos ver se os caras melhoraram. Eu nem conheci as regras antigas, mas vamos ver como elas estão. E pela primeira vez eu achei regras de perseguição que eu mais ou menos entendi desde o começo. E eu achei muito legal. Não, são muito boas. Elas servem pra várias coisas, desde perseguição a pé, como até dogfights, assim, né? Lutas no ar e tal. Exato. Aí você tem resolução de situações dramáticas. Aqui eu fiquei o challenge de D&D quarta edição, copiadaço. Eu usei e foi muito bom. Não, é ótimo. Você usou? Chegou a usar? Usei. Foi muito divertido, muito legal. Basicamente você tem que conseguir 5 sucessos em 5 turnos. Sim, que às vezes você tem que conseguir 5 sucessos antes de perder, não é isso? Então, antes de dar os 5 turnos. Ah, certo. Entendi. É. Sendo que você vai puxando cartas, e cada carta que você pega significa alguma coisa. Então, se você puxar uma carta de paus, por exemplo, fudeu, aconteceu uma complicação enorme enquanto você estava fazendo isso. É muito legal. Verdade, bem legal. Ah, que mais? Medo. Ah, e você vai... É, medo, que eu não usei. Eu também não usei, mas pra... Por que se você quiser fazer uma aventura de terror, ou colocar um cara, um grande vilão, mais aterrorizante e tal, é muito legal. Se o seu personagem pode até ter um ataque cardíaco. É bem interessante. Regras de todas essas regras têm uma página, a maioria delas. Exato, esse que a gente tá falando tem uma página. Agora vem hazards, então. Fome, sede, frio, fadiga, doença, veneno, tudo isso. Se afogando, caindo. Todas essas regras adicionais pra você fazer coisas estranhas com seus jogadores. São todas bem simples. Uhum. Tem uma regra interessante que são os interlúdios. É bacana. É basicamente pro seu personagem narrar um flashback. Então é aquela coisa, o pessoal tá em volta da fogueira e seu o personagem do cara vai narrar uma história, contar uma história do passado dele. Você saca uma carta, cada naipe de carta tem alguma coisa marcada, como por exemplo uma tragédia, um amor, e aí o jogador cria alguma história em cima disso. Isso é bem legal. Eu ainda não usei, mas como eu tô narrando história com Viking, eu tô louco pra colocar eles contando histórias, etc. E agora vem o que eu achei fantástico, que são regras pra batalha em massa. Quem é o mestre que nunca quis uma regra decente pra fazer batalha entre exércitos? Uma regra decente existiam, né? Elas só não eram fáceis. Verdade. E, meu, o Savage Worlds, ele resolve isso super simples. Ele tem uma série de coisas, os seus exércitos estão em vantagem, estão em vantagem, não sei o quê. Você faz algumas rolagens e terminou. É ótima, sério. Eu não vou entrar em detalhes, mas são ótimas as regras de batalha em massa. Pra qualquer um. E a coisa que você pode usar em qualquer sistema. Então, independentemente de ser Savage Worlds ou não. Você tem regras pra você comandar o exército e você tem regras pro seu personagem no meio de uma batalha, tentando, tipo, mudar ou virar as marés da guerra. Né? E é muito legal porque não é uma coisa detalhada, tipo, você entra lá e rola ataque, rola dano contra cada personagem, não. É bem abstrato. Então a gente tem que falar, o exército inimigo, você divide ele em tokens, né? Ele tem 10 tokens, por exemplo. E você vai lá, pula seu personagem no meio, faz um teste, e você fala, seu personagem tomou tanto de dano, mas tirou 2 tokens. Você ganhou uma grande vantagem estratégica, você matou trocentas pessoas porque foi o Getz, alguma coisa assim. É muito legal. Tem uma coisa pra ser épica, cara. Demais. Um potencial de epicness absurdo. E aí ele tem as regras pra settings, que eu achei ótimas também. A ideia são regras modulares e variantes pra você colocar em determinados estilos de jogo. É, como por exemplo, você fazer o dano a cada ferimento que você toma, você rola numa tabela e o dano se torna mais letal. É basicamente assim, cara. Você tomou dano, você perdeu um braço. É, mais ou menos isso. Você tem regras também voltando pro dano. Você normalmente não pode gastar um Bane pra fazer uma rolagem. Você pode agora usar o Bane pra fazer uma rerolar o dano. E isso torna a coisa muito mais carnificina, carnage pura. E por aí vai, né? Regras diferentes pra acerto crítico. E assim, é aquela coisa, opcional se você quiser para dar um clima legal. Eu gostei muito disso das regras do Savage Worlds, elas são muito modulares. Uhum. Regras para você tirar os pontos de poder, né, que é o combustível para as magias, a gente vai falar, acho que é o próximo capítulo. Uhum. É bem interessante isso. Mas tem regrinha. Ah, agora eu tô vendo aqui, tem uma regra de especialização de perícia que eu tinha perguntado. Tem, verdade. Bom. Conflitos sociais, são regras simples. Super simples. Basicão, regra pra viagem, pra veículos, mais detalhadamente, virar veículo, atirar em veículo, fazer manobra, colisão, de 300 mil coisas pra veículos, mas... Esse capítulo ele é bem legal, ele vai cobrir... Ele é o que dá o caráter genérico pro Savage Worlds. E deu em poucas páginas, eu acho que esse capítulo tem, sei lá, 15 páginas. Não, o livro inteiro tem 160 páginas, isso não é nada pros padrões de RPG modernos. Verdade. Podemos ir para o próximo? Podemos. Fala um pouquinho aí das magias. Então, o próximo capítulo são os powers. A gente tá falando magias, acho que a gente jogou... Fantasia. Mas esse capítulo, basicamente, ele traz... Estamos falando de um sistema genérico, né? Ele traz aquela solução que eu, pelo menos, encontrei antes no Mutantes e Malfeitores, que é você falar que não importa o que você tem, se é um superpoder, se é uma magia que seu Deus te concede, um milagre que você está realizando, se é uma magia porque você é um conjurador arcano de alguma coisa, se você às vezes é um cientista maluco que cria uma pistola de raios, não importa. Você tem os poderes sendo genéricos, como você tem raio ou bolt. Raio pode ser tanto um relâmpago que você solta, como um milagre que seu Deus te concede, que causa um raio luminoso que destrói um morto-vivo, uma arma de raios que você tem, o Ciclopes jogando rajadas ópticas, pode ser tudo isso. Basicamente, para você ter acesso aos powers, você precisa de um Edge, que é o Arcane Background, ou... sei lá, Mythic Background, ele na verdade é aquele background e você divide. Ele divide mágica, milagres, superpoderes, ciência, bizarra, psionico e por aí vai. Cada poder vai ter custo em pontos de poder. Esse custo vai ser 1, 2, 3, eu não vi coisas que passavam muito disso. A única diferença é superpoderes, que nunca tem custo. A diferença é superpoderes, que nunca tem custo. Mas a gente não entrou muito no... Eu achei a parte para superpoderes bem rasinha, assim. Ah, mas o Companion expande muito, muito. É, então, eles têm um Companion Super, que tem muita coisa. É tipo um GURPS Super, versão Savage Worlds, assim. Boa. Ah, e você tem isso, você tem um requerimento para, por exemplo, se você é um novato, se você é um veterano, aqueles rankings, tem certas magias que você vai abrindo, que é muito legal. Sim. E tem os trappings. É, e você tem o trapping. O trapping é o que vai dar o sabor da magia, né? Uhum. O trapping basicamente é um template, não sei, que você adiciona à sua magia. Então, de novo, você tem o bolt, o raio, você coloca, pode colocar, por exemplo, um trapping que é fogo. E aí você vai ter alguns bônus. Ou um trapping que é elétrico, ácido, gelo. Eles têm alguns exemplos aqui, mas eu acho que ele fica bem interessante de você pensar nos seus próprios exemplos e falar, poxa, o que eu estou jogando é uma bola de fogo. É, o que, que eu posso ter de mais? Será que ela causa dano a mais? Mas tudo bem, mas aí ela vai custar mais pontos. E você dá uma customizada na sua magia. Sim, muito legal. É bem interessante. Você falou que você tinha uma crítica no sistema de magias? Então, tenho. Porque assim, primeiro porque o personagem é feito, quando você compra só a vantagem, o Arcane Background, você ganha 3 magias. Isso no caso do mago mesmo. Depois, depende do Arcane Background. Mas 3 magias e 10 pontos. E eu acho que isso acabou muito rápido no jogo que eu joguei. Sabe, em alguns turnos, tudo bem, o jogador que estava jogando com o mago, ele foi meio, não vou falar irresponsável, mas ele foi meio torrando os pontos que nem a casa da mãe Joana, sabe? E eventualmente ele se viu a maior parte do combate sem os pontos devidos. E eu não sei, eu achei que isso pegou um pouco, entendeu? Eu não sei o quanto isso é interessante. Talvez alguma coisa que ele pudesse fazer magias até o final, mas as magias fossem ficando mais fracas. Talvez isso fosse o sistema mais interessante. Não sei. Eu vou discordar um pouco em alguns aspectos. Magia é muito forte em Savage Worlds. Isso é mesmo. E eu acho que os pontos de magia é uma maneira que você tem que ter pra balancear um pouco as coisas. E é aquela coisa, é um personagem de level baixo. Conforme você vai ganhando novas habilidades, você vai ganhando mais pontos de magia, você vai ganhando a capacidade de recuperar pontos de magia mais rápido, a capacidade de você não gastar pontos de magia quando fazer uma magia, como a vantagem do Wizard lá. Então você tem uma série de maneiras de fazer isso. E pela própria característica do Savage Worlds e como funciona a magia, se o mago gastar 3 pontos de magia pra mandar 3 bolts no mesmo alvo, ele morreu. Desculpa. O que eu digo que o caso do meu jogador foi meio responsável, isso foi mesmo. Ele comprou a magia teleporte e ele ficou indo de um canto pro outro, fazendo meio que um courrier, sabe? Uhum. Passando mensagem de um canto ao outro do jogo. E quando ele viu, ele tinha, sei lá, 4 pontos de magia sobrando. E aí ele chegou perto de um cara que estava apanhando feio, usou para dar uma limpada na área. Realmente, esse foi o momento que uma magia dele com 4 pontos, ele derrubou acho que 3 adversários. Foi bem porradeiro mesmo. O cara teve sorte nos dados também, desse lado. Mas, enfim, deu para dar uma ideia. E aí ele ficou sem. E você recupera 1 ponto de magia a cada hora. Hora de jogo, né? Hora em game. Hora em game. Ou seja, se passaram 5 horas, você recuperou 5 pontos de magia. Exato, só que aí tinha acontecido isso e tava no meio do combate. Mas acho que isso é necessário, cara. Eu não sei se. Primeiro, porque é um recurso que o personagem dele tem que ele não soube utilizar. Então, exato. Não sei se é uma falha. Não acho que é uma falha de sistema. Foi uma questão que o jogador não soube aproveitar. A mesma coisa que um guerreiro tivesse. Que você falar, o sistema é falho porque o guerreiro resolveu deixar a espada dele em casa. Uhum. E não usou na batalha, sabe? Ele aí não conseguia bater nos outros porque ele não tinha uma espada. Eu acho um pouco temerário falar isso. A questão é que o sistema, por ser ágil, com poucos pontos de magia, um mago ele consegue fazer uma grande diferença de combate. Depois, como o ser mago não o impede de pegar outras coisas, ele não necessariamente precisa ter magia como sua única forma de combate. E se a tiver, ele de fato fará a diferença quando usar. Então, aquela coisa, ele é o as do grupo. Quando ele precisar explodir coisas, ele vai. Só que se ele fizer isso, ele sabe que ele vai precisar de um tempo para se recarregar. Eu acho que é só uma questão de como a dinâmica da magia funciona. Você quer ser um mago para fazer magia 24 por 7 o tempo todo? Não dá. Você precisa racionar um pouco de magia, a não ser que você seja um personagem de level elevado. Assim como em qualquer sistema de RPG ou de magia, a não ser que você transforme isso em superpoder. E... Exato. É que eu não sei, eu acho que eu tô acostumado, o último RPG que eu joguei com magia e poderes foi o Mutantes e Malfeitores. Pode ser. Você usa o poder até o final, sabe? Você continua usando, você não para de ter poderes. Então eu acho que isso... Assim, eu pra falar a verdade, eu nem senti tanto. Mas eu percebi que isso irritou bastante o jogador. Tudo bem, eu virei pra ele na hora e eu defendi o sistema. Eu falei, olha, você também tá gastando torta direito fazendo esses teleportes e acho que não vai ter custo. Não é bem por aí. Isso não impediu o jogador, é claro, de continuar usando a magia de uma outra maneira. Por exemplo, toda vez que alguém ia atacar ele e não passava no parry, que a defesa dele a defesa era maior, não atingia a defesa, ele descrevia que o personagem dele estava se teletransportando em distâncias curtinhas. Tá zoado. Por que então não? Ficava aquela coisa, ele ainda tá usando magia, mas não é aquela magia que ele costumava usar antes. Né? Isso ficou até legal, assim, no estilo do jogo. Mas eu percebi que pro jogador foi uma coisa que ficou pesada, assim. Aí eu falei, putz, não sei, eu fico com isso na cabeça, mas eu preciso de mais sessões pra pensar nisso direito. É, mas eu não vou concordar com o jogador, não. Eu acho que isso é choro de jogador. E é a mesma coisa do cara chegar e falar, poxa, o cara joga D&D e chegar e falar, poxa, você é ruim de magia ruim. Eu, mas caramba, cara, você acabou de pegar um dragão vermelho, explodir o dragão vermelho com 8 magias seguidas, e agora você tá triste que não tem magia pra matar o Goblin? É verdade, isso é. Não, teve um pouco de mimimi de jogador. É que eu sou muito mãe com os meus jogadores. Ah, sempre... eu não sou no teu coração, não. Cara, eu joguei a D&D, cara. Eu era mago de level, eu tinha uma magia por dia, porra. Eu não ficava chorando. E quem teve dó de você nessa época? Eu tinha um missão mágico por dia. Eu dava um D4 mais um de dano por dia. Entendeu? Foda-se. Não tenho dó com um jogador, não. Pô, o cara tem mó boi ainda e acha que... Mas, falando sério, eu não acho que seja um problema de sistema. Eu acho uma questão de como o jogador interpretou as coisas. Seria a mesma coisa de falar o guerreiro que pulou em cima de 5 e fala, porra, mas isso é ruim, hein? Eu pulei em cima de 5 e morri. Exato, exato. Eu, de qualquer forma, assim, eu não tinha reparado de novo, né? Tem uma regra que é alternativa que eu vi pra você fazer magia sem pontos de magia. Exato. Eu acho que eu vou dar uma relida e ver se fica legal. Custa, às vezes, eu testar num jogo. Depois eu falo as minhas impressões. É bem interessante. Eu diria dessa regra, você pode usar magias à vontade, só que se você falha no teste, as consequências são severas. Interessante. Interessante. É coisa assim, você toma o dano se ia dar, por exemplo. Mas acho que é um... Às vezes pode ser uma troca que eu posso fazer com esse jogador, não sei. Ele prefere. Eu provavelmente vou testar. Eu quero testar o máximo desse sistema possível nas próximas aventuras. Fantástico. Bom, aí você tem um capítulo, só pra fechar aqui, a gente tá ficando sem tempo. Mas você tem um capítulo que é do mestre, e ele basicamente dá dicas de mestre. Você achou do capítulo? Achou bom? Eu achei muito legal, principalmente pro mestre iniciante. Ah, sim. Eu achei que ele traz bastante coisa legal, desde assim, como você unir um grupo de jogadores, escolher um dia da semana pra jogar e tal, até depois ele falar, tá bom, como é que é um cenário? Ah, escolha algumas frases que vão descrever o seu cenário curto, o clima do cenário. Eu acho que pro mestre que é mais experiente, o cara vai estar falando coisa e vai falar, bom, é o óbvio. Mas para um iniciante, ele é curto e grosso. Em poucas páginas, eu acho que ele traz alguns bons guidelines para você, para o seu jogador. Também acho. Também acho. Ah, o capítulo seguinte, você quer falar mais alguma coisa? Capítulo de mestre? Não, acho que não. Capítulo seguinte, achei bem escrito, achei boas as dicas. Legal o capítulo. Beleza. O capítulo seguinte é um bestiário. Com regras, inclusive, para como fazer o seu monstro. Bem legal. Ah, ele... traz um monte de criaturas, algumas de fantasia medieval, então você tem dragões, orcs, você tem mechas, ciborgues, tanques de guerra. Por aí vai, né? Uma coisa interessante é que ele fala que o Savage Worlds ele não é um sistema feito pensando naquela coisa tipo, ah, o meu grupo é um grupo de nível tal, então vai enfrentar um determinado número de monstros de nível tal, não. A ideia é, o mundo está aí, o seu grupo vai enfrentar um dragão no level 1 e vai perder. Mas tem que ser um bom senso aí na hora de fazer a coisa. Tem uma hora que ele até fala, não construa suas fichas com pontos, suas fichas de inimigo, né? Uhum. De NPCs, com pontos, etc. Coloca quanto você acha que o cara tem que dar de dano, quanto você acha que tem que ser o ataque para ficar mais ou menos fácil. Ele até tem uma regrinha, mais ou menos, para você ter uma noção se tá equilibrado, mas basicamente ele fala, meu, cria e vai on the fly. Exato. E eu acho que com uma rodada, um jogo, um combate, você já tem uma certa experiência. Tipo, você já sabe que entre uma defesa 5 e 8, há um abismo de diferença. Exato. E ele coloca uma série de regras legais, tipo, o cara pode subir na parede, o cara é morto-vivo, o que, que acontece se ele é morto-vivo, o cara dá stun, o cara dá veneno, o cara é invulnerável, o cara se regenera. Então você pode montar o monstro que você quiser, é muito legal. É bem legalzinho. Qualquer coisa, um bestiário maior que você falou que tem no Fantasy Companion. É legal. Ele termina com as One Sheet Adventures, que são basicamente uma aventura pronta, que ele chega em uma página. Uma folha, né? Frente e verso, tem uma aventura. A que eu mestrei foi uma dessas aventuras, a Blood in the Snow, né? O Sangue na Neve. É legal que ele chega e fala, olha, aventura é isso, o cara vai acontecer isso, isso, isso, isso e aquilo. Se vira, negão. Não é aquela coisa detalhe, ele tem os monstros tem o... e tal, e acabou. É legal que essas aventuras, elas trazem o caráter genérico do jogo, né? A primeira é sobre detetives com sobrenatural, a segunda é uma fantasia medieval com vikings, uhum. A terceira é uma... Eu não li a terceira e a quarta, pra falar a verdade, mas pelo que eu vi, a terceira é uma ficção científica. Isso é ficção científica. A quarta eu já não vi o que que era, daí pra frente, etc. A quarta é uma é um ser com uma cidade sem defender a cidade. Ah, bem legal, bem legal. E é isso, basicamente, né? A partir daí você termina o livro. Só pra... Então, nossas opiniões finais sobre o Savage Worlds. Ah, sim, última coisa que eu queria falar sobre o Savage Worlds. Não, vamos fazer as opiniões finais. Fala aí as opiniões finais. Opiniões finais, já. Bom, sei lá, eu adorei o Savage Worlds. Terminamos de jogar, meus jogadores estavam urrando, sabe? Eles ficaram com... A minha aventura foi bem diferente da do Chaz, a minha foi basicamente combate. Minha teve outras coisas. A minha foi combate do começo ao fim, assim, basicamente. E foi aquela coisa, o combate era muito rápido, muito fluido, muito gostoso, com várias reviravoltas. Eu tenho um jogador, só pra dar um exemplo aqui, eu tenho um jogador que tem uma dificuldade absurda de aprender regras. Esse cara não sabe inglês e... Cara, assim, qualquer jogo que a gente tava jogando 3D&T, e ele toda vez que ia rolar um dado, me perguntava como é que era o teste. Ou na hora de rolar um ataque, ele me perguntava como é que era o teste. Toda a vez. Esse jogo, ele não me perguntou como era, como rolava, o que, que tinha que rolar, nenhuma vez. Ele sabia que ele tinha que rolar luta, ele sabia que ele tinha que rolar dois dados, ele sabia que ele tinha que tirar mais do que o número que eu ia falar. E ponto. Ele só rolava e já ligava e eu já olhava, bom, você passou com tantos raises, etc e tal, mas ele já tava com o dado na mão, etc. Foi extremamente fácil de rolar esse jogo. E o cara não sabe inglês. E essa também. Que é uma coisa tão interessante. Mais alguma opinião? Acho que foi isso. Testem Savage Worlds. Minhas opiniões. Eu adorei Savage Worlds. Um dos meus sistemas se tornou um dos meus sistemas favoritos. Eu acho que, desde que você queira dar uma impressão pulp ao seu jogo, ele funciona muito bem com qualquer cenário. Ele não vai funcionar se você quiser botar, assim, o medo de Jesus Cristo nos seus jogadores. Não, joga Call of Cthulhu. Mas se você quer jogar uma versão de um jogo de Cthulhu em que você tem uma certa característica pulp, você vai rodar que é uma maravilha. Então, desde que seja pulp, o seu jogo vai ficar muito bom. O sistema é uma delícia, super fácil de aprender. Eu ensinei pra muita gente. Eu mestrei pra 7 jogadoras esse sistema e conseguiu ser viável. Uhum. Tem jogos que seria impossível. Então, ele é muito bem feito, ele é ótimo. A única crítica que eu tenho ao Savage Worlds é que ele é muito modular. Então, o básico, o sistema básico dele, até por ser um livro curto e barato, ele tem guidelines para fazer praticamente qualquer coisa, mas se você quiser maiores especificidades, você vai ter que ou criar ou entrar nos suplementos. Por exemplo, no jogo de fantasia medieval ele não tem regra para item mágico. Verdade. Porém, no Fantasy Companion, que é um suplemento para Savage Worlds, ele tem regras deliciosas de item mágico, extremamente bem feitas. Então, ele é muito modular nesse aspecto. Ele tem diversos cenários extremamente interessantes. Eu acho que a questão é, você pega o Savage Worlds como uma base, aí você, eu quero mestrar uma aventura de Japão Feudal, pega lá o Iron Dynasty, por exemplo, que é o suplemento dele para Japão Feudal. Eu quero mestrar terror, pega o Cthulhu. Eu quero mestrar fantasia medieval, pega o Hellfrost. Mas, sozinho, eu acho que ele é bom, mas ele se torna épico, grandioso, fantástico, quando acompanhado por um dos seus suplementos específicos. Bem legal. Eu aconselho realmente as pessoas olharem no site da Retropunk e procurarem o Quick Start, que eles têm lá traduzido. Eu acho que tem algumas regras, etc. O PDF desse livro você consegue comprar do Deluxe por $15 no DriveThruRPG. Exato. Ou ainda está $9,90, o Explorers Edition. Tá. Explorers Edition você pode comprar PDF, na verdade. PDF por $7, na Amazon é $9,90, no Book Depository, que não tem frete, é ainda mais barato. How far you can go, né? Pois é. E é isso. E ano que vem, primeiro semestre aí, a Retropunk promete o lançamento. E eu acho que vai vir com uma força absurda, como um sistema genérico ótimo. Eles falaram que eles estão pegando a Explorers Edition e adicionando algumas mudanças da versão Deluxe. E se eles conseguirem lançar uma Explorers Edition com um preço mais ou menos igual ao que é o americano é $9,90, cara, com $10. Se eles conseguirem lançar, por exemplo, o livro de RPG, sei lá, menos de R$20, ou R$20, isso vai fazer um sucesso fenomenal, assim, vai explodir tudo. Vai. Então, grande nossa nota para o São Jorge, por assim dizer, é ótimo. Joguem, é fantástico. Testem. Boa, vamos fazer uma paradinha aqui. De 0 a 10, qual é a sua nota para o São Jorge? Sozinho? Savage Worlds, pode fazer. Ok. Savage Worlds, o livro básico, eu dou nota 8 pra ele. Extremamente completo, extremamente interessante, mas enquanto o sistema genérico, ele deixa você a desejar pra alguns gêneros sozinho. Acompanhado de seus suplementos, 10. Eu acho desde que... Porque você tem que ser... Desde que você queira fazer uma aventura pulp. Eu dou aí entre 8,5 e 9 para ele. É realmente muito gostoso de se jogar. Não sei realmente apontar um defeito, porque de fato eu não dou 10 para ele. Eu acho que eu preciso jogar um pouco mais. Eu joguei não faz nem 5 horas, gente, sabe? Tipo, eu terminei muito agora, então eu ainda estou muito pilhado do sistema. Talvez com mais tempo eu perceba erros, etc. Mas por enquanto a minha nota coloca entre 8 e 9, uns 8,5 para ele. Então, esse foi o review de Savage Worlds. Review selvagem. Savage Review. Savage Review, boa. E agora o momento que todos esperavam. Puta que eu pariu. As mulheres estão chorando com a perspectiva de seus homens não voltarem pra casa. As crianças estão mais ansiosas por isso do que pelo novo episódio de Naruto. Puta que eu pariu. Que é a Cúpula do Trovão. Cúpula do Trovão! Então vamos lá, qual é o tema de hoje? Beleza, qual vai ser? Quem começa hoje? Bom, pode voltar. Eu comecei da outra vez dando o tema pra você. Você pode começar dando o tema pra mim dessa vez. Não, ou foi o contrário? Não, é a última vez que você me deu o tema. Então eu te dou o tema dessa vez. Beleza, manda. Tudo bem. Eu tinha pensado num tema, mas a gente falou uma coisa no meio do jogo que me fez, no meio do review, que vai, que me fez mudar. Então o seu tema é Power Rangers. Também Power Rangers. Power Rangers, valendo! Eu não quero fazer isso. Já, porra, fechou. Nossa. Eu não quero fazer o óbvio, que seria uma aventura de Super Sentai. Então o que eu. Pois é. Então o que eu faria é: os vilões da minha campanha, seja eles o que, a campanha do que for, iam ser um grupo de 5 pessoas que normalmente tem uma identidade comum e qualquer, do tipo 5 reis, 5 aventureiros, 5 líderes magos, 5 capitães de nave sci-fi, não importa. 5. Alguma pessoa que tem uma vida normal, mas que, quando eles precisam agir, fazer seus planos de vilão, eles passam para sua verdadeira forma. Eles então se tornam um sentai de vilões, assim. Cada um deles. Sentai de vilões. Exato. Cada um deles com uma característica especial, pode até ter uma cor, um cara se veste de preto, um cara se veste de verde, cada um com suas habilidades específicas. Um deles é mago, o outro luta pra caralho com uma espada, o outro luta pra caralho com outra coisa. E eles são os vilões do grupo, e eles, diferentemente de vilões, assim, eles sempre enfrentam jogadores num grupo de 5, fechadinho. E eles podem combar os poderes, todas as características de sentai, com a diferença que eles são vilões e que você não sabe a identidade verdadeira deles, porque eles podem ser o seu rei, o líder da sua ordem de paladinos, o seu pai, se você quiser fazer um drama maior. Então essa é a minha ideia para Power Rangers. Legal, meio Power Rangers, meio Illuminati. Por aí. Usando a questão de você morfar pra outra coisa e você ter identidade secreta, como sendo os vilões, e a questão do Super Sentai pra maneira como esses vilões se organizam. Beleza, muito legal. Você tinha pensado em alguma coisa? Nada, esse não era o meu tema. No meio do jogo que você falou Power Rangers, eu falei, legal, eu vou usar isso. Ok, posso mandar E aí eu minha? Falei, não, você, manda. Código de Processo Civil. Puta, tá zoando. Código de Processo Civil? Exato. Caralho, o que é o Código de Processo Civil? Como que é o Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil, é. Que tipo de lei tem no Código de Processo Civil? Sei lá, velho. Você tem a frase, se vira. Ah, você tem a frase, eu posso ir no que eu quiser aí. Exato. No meio? Tá bom. Ah, deixa-me pensar um minuto. Eu não sou tão rápido quanto você, principalmente quando seu tema é cuzão como esse. Porra, eu tenho uma ideia. Que era uma coisa que eu queria ter feito num jogo e não fiz. Eu não sei quantas pessoas já pensaram isso, mas eu adoro filmes de tribunal. E eu faria uma aventura baseada num filme de tribunal. Eu faria uma sessão antes com os personagens, de alguma maneira, um deles sendo incriminado. E nas sessões seguintes, o plot, sei lá, da próxima parte da campanha, seria o julgamento desse cara. Então eu dividiria o grupo, colocaria esse cara meio que numa prisão e aquela coisa, fica aquela parte de filme carcerário, que o cara tá na prisão, aí os caras mais fortes querem brigar com ele, o cara tem que aprender a se virar, vai ficar num um colega de cela que é um estuprador, alguma coisa nesse sentido. Do outro lado você tem os personagens atrás de pistas pra liberar esse cara, fazer o julgamento, e sessões de jogo que se passem durante o julgamento. E aí não sei o que eu trabalharia, talvez alguma mecânica social, algum skill challenge, mas com grandes revelações, ia ser basicamente isso o plot, assim. Ah, não sei quantas pessoas já tentaram mestrar isso, eu tive uma vontade... Jogando Chrono Trigger, eu morri de vontade uma vez, com o julgamento do Chrono. Ah, eu não vi. Tá certo, Chrono Trigger, eu já pensei que tava falando Chrono Cross, bem legal. Mas bem diferente da minha ideia original, mas legal essa ideia. Qual era a sua ideia original? Cara, olha a viagem que eu bolei com isso. Vai lá, advogado, manda ver, brisa. Então, não, veja só. Eu tinha pensado em uma aventura de sci-fi, ou cyberpunk, alguma coisa assim, em que os jogadores estariam investigando uma grande corporação que tinha braços e ramos em tudo, desde mídia até comida, até roupa, até tudo mais, e eles descobririam que o grande plano desta grande corporação maligno era o Código de Processo Civil, que na verdade eram diretrizes e formas que eles deveriam seguir para processar a sociedade civil, como se fosse um item manufaturado de uma indústria. Você põe a sociedade de um jeito, ela vai sair do outro lado de outro jeito. Um plano que seria... estaria em produção por séculos, por milênios, e que no final eles teriam a sociedade ideal que o criador deles planejou há 3 mil anos atrás, antes da humanidade ganhar o espaço, a um ponto em que a sociedade civil foi processada e viveria com o produto industrializado dessa empresa. Bem e legal. E aí os jogadores cyberpunk iriam derrubar isso. Bem legal. Bem o clima de uma aventura cyberpunk. Eu lembrei agora de última hora também, eu não sei quantos dos nossos ouvintes são fãs de Star Trek. Eu sei que você não é. Não, nem. Mas tem um episódio da nova geração que chama O Julgamento da Humanidade. Que tem um personagem da série que ele é um. Sei lá, ele é um membro de uma raça de seres onipotentes, etc. E ele vai à porta da Enterprise do nada e ele resolve fazer o julgamento da humanidade junto com a Enterprise. E ele vai falando de tudo que a humanidade fez de ruim. E cada hora ele tá se vestindo de uma maneira. Então ele começa a julgar do tempo antigo, ele tá como um centurião romano, depois como um conquistador espanhol. Até quando chega a parte do Guerras no Futuro, que ele tá com uma armadura mais futurista. e as pessoas tentando que convencer esse cara que com estalagem desse pode transformar a Enterprise numa banana, que a humanidade tem como, tem por que estar lá, tem esperança, etc e tal. É, isso é bem legal, fica uma coisa bem interpretativa. E é um dos melhores episódios da série, assim, muito legal. Bom, legal. Então, ouvintes, este foi o seu terceiro, quarto? O seu terceiro. Terceiro escudo do mestre. Porque, lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só o escudo do mestre tem o review de Savage Worlds. Então fiquem conosco e até a... Quer dizer, não fiquem conosco, mas escutem-nos e até o próximo escudo do mestre.